spider can. Spins a web any size. Catches thieves just like flies. Look out! Here comes the Spider-Man! Começa agora o Quadrincast. Bartek! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Tô aqui substituindo o nosso amigo Leandro para falar de um tema que acho que todo mundo vai gostar. Eu acho que é o personagem favorito de 11 entre 10 nerds. Ele mesmo, o espetacular Homem-Aranha. Vamos aproveitar que o filme tá estreando aí, vamos fazer um dossiê Homem-Aranha falando aí da que a gente mais gosta, falando, explicando aí pro pessoal um pouquinho mais da cronologia do aracnídeo. Como a gente não é mágico, é impossível falar de tudo do Homem-Aranha, a gente vai dar umas pinceladas só. E aí, a gente tem algumas histórias já deixar para os grandes sagas. E para quem não sabe com quem está falando, eu sou o André Facas e meu sentido de aranha só funciona quando eu preciso ir ao banheiro. Eu sou o Vitor Azambuja e eu quero dizer que advogado bom é o Mephisto que termina casamento sem pagar o divórcio. Eu sou o Ricardo Sorvillo e todos somos Peter Parker. Eu sou Fernando Caruso e eu não sou Homem-Aranha, mas faço as mulheres subirem pelas paredes. Então, como vocês perceberam, a gente está com um convidado super especial. Caruso, Super Caruso, está aí com a gente. Além de comediante, um cara que é viciado em quadrinhos e aí mais tarde ele faz o jabá dele, mas vamos falar do Aranha. Mas primeiro vamos ler alguns e-mails. É isso aí, minha gente. Então, tá todo mundo ansioso aí pra falar de Homem-Aranha, pra falar bem ou mal do novo filme do Homem-Aranha, ou pra ficar sabendo os spoilers, né, e economizar o ingresso de cinema. Mas a gente tem que cumprir o nosso dever funcional aqui, temos que fazer a leitura de e-mails. Lembrando que você se comunica com o Quadrincast pelo facebook.com/quadrincast, pelo Twitter, @quadrincast, pelo site www.quadrincast.com.br, pelo U-Turner, pelo YouTube... O que mais, Luiz? Quantos meios de comunicação o Quadrincast tem? Temos e-mail, sinal de fumaça, vamos ter a nossa caixa postal um dia para mandar cartinhas. A gente trabalha com fax ainda? Fax é muito antigo, cara. Acho que ninguém mais trabalha com fax hoje em dia. Bom, a voz já tá revelando. Eu tenho aqui o oráculo da Quadrinho, Luiz Gravelo, para me ajudar a gravar os e-mails. Sempre no suporte. E o meu amigo Ricardo Sorvillo, fiel companheiro aí desse podcast sobre o Homem-Aranha também. Opa, um abraço a todos aí. Bom, então, gente, vamos pela ordem, né, questão de ordem, vamos fazer as indicações de podcasts dessa quinzena. Vamos ser bairrista, né, um pouquinho corporativista, vamos indicar primeiro o podcast que a gente participou, né, Ricardo? É isso aí, a gente participou aí de vários podcasts aí esses últimos tempos. Tivemos participação aí do Luiz Garavello no Nerdologia 15, né, que fala sobre WWE 2, SBT, PG, NXT, E+, caramba, caralho, só, quantas siglas, né? Eu acho que eles estão só citando o alfabeto aí, cara. Não, isso aí é mensagem codificada, só os fortes entenderão. Ah, bom, vou ouvir lá, não ouvi ainda, vou lá ouvir pra ver se eu entendo isso aí. Bom, o link tá lá no post. Luiz também participou do Telhacast 38, falando sobre a trajetória do Iron Maiden, né? É muito legal, vou ouvir também porque eu curto Iron Maiden pra caramba. E o link tá no post também. Você vê que o Quadrincast é um podcast com os membros muito versáteis, né? A gente fala sobre qualquer coisa. E quando eu digo a gente, eu quero dizer o Luiz, né? Porque é sempre ele que tá participando. mas já tem participações aí do Facas que virão por aí que também prometem ser bem diversificadas, viu? Estamos avançando nosso plano de dominação da podosfera aí. Nos aguardem, daqui a pouco... E se tiver podcast falando de física quântica, pode chamar que a gente entende também. Aí que seja pra fazer o papel do aluno que fica perguntando, mas como funciona isso? A gente conhece o Dr. Manhattan, então a gente conhece física quântica. É verdade. Tá, e aí, Luiz, onde que tu não participou? Não, então, onde nós não participamos, mas nos citaram, foi no nosso podcast dos nossos amigos lá do Thundercast, né? Eles estavam num hiato, agora eles voltaram. e fizeram um apanhado falando de Vingadores, Espetacular Homem-Aranha, Batman e a polêmica dos personagens gays que surgiu aí na Marvel e na DC, né? Então eles citaram a gente lá, indicaram aos ouvintes deles que esse é o nosso site. E quem também fez uma indicação pra nós aí, os nossos amigos lá do Vida Beta, o Eduardo, o Cláudio, fizeram o Vida Beta 49 sobre Prometheus, o filme, assim, talvez o mais polêmico dos últimos tempos. Fizeram uma indicação pro nosso cast também. Então agradecer a eles e dizer que sempre que precisarem a gente tá aí pra ajudar. Falando em Prometheus, vocês sabiam que o Prometheus tem uma ligação direta com o Espetacular Homem-Aranha? Vocês sabiam disso? É porque os dois estão nessa ondinha aí de Prometheus e não cumpriu-os. Bom, depois desse festival de humor aqui no Quadrincast, aí vamos então ao objetivo principal dessa noite, que é a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. E o primeiro e-mail é do nosso amigo Wellington Magari, que já começa com uma saudação calorosa. Ele vem dizendo que a chuva cai, a rua inunda, Quadrincast, eu vim comigo, que porra é essa, porra? Oh my God! Quadrincast, eu vim comer seu bolo. Ah, tá, seu bolo. Primeiro ele tá dando parabéns. Os caras não respeitam nem no aniversário, cacete. Primeiro ele tá dando parabéns pro primeiro aniversário, dizendo que venham muitos outros por aí. Que ele pode estar ausente nos comentários, mas que a gente deve saber que ele continua escutando, menos quando o assunto é a distinta concorrência. E a ele não interessa. Ele já começa dizendo que foi muito boa a nossa seleção da edição 24, das obras que nos fizeram amar em quadrinhos, que ele leu a maioria delas, menos as da DC, obviamente, exceção é o Cavaleiro das Trevas, que foi a única da DC que ele leu. Mas ele queria comentar sobre duas em específico. Ele fala do Homem-Aranha Azul, e ele diz que se pro Facas essa foi a história como ele redescobriu como foram os quadrinhos, pra ele, pra Stogaldi, também aconteceu uma coisa parecida. Ele disse que andava bem desanimado com a falta de qualidade das histórias do Homem-Aranha, já tinha praticamente parado de ler, mas que como saiu o filme lá de 2002, o primeiro filme do Aranha, ele passou na banca e o que ele achou pra ler do Aranha foi a primeira edição dessa minissérie, Homem-Aranha Azul, e que pra ele foi como se os bons tempos tivessem voltado, né? A gente falou sobre isso, essa é uma minissérie que pega uma fase muito legal do Homem-Aranha, uma fase que todos os fãs gostam, né? Mas em pena que tudo que veio depois não correspondeu, apesar disso, o Homem-Aranha Azul é uma das favoritas dele. E ele fala também da história e glória da Dinastia Pato, e ele diz que, inclusive no Twitter ele já tinha dito que foi muito bom um podcast falando de quadrinhos, lembrando do universo Disney, né, que às vezes acaba ficando esquecido, e é como ele concorda conosco, que como as histórias da Disney nem sempre são tão simples como a Turma da Mônica, talvez elas não sejam tão conhecidas, né, não façam tanto sucesso, mas que apesar disso algumas delas não deixam nada a dever para as grandes obras que nós citamos, como por exemplo a saga do Tio Patinhas, que a gente comentou também, foi feita pelo Dom Rosa. Ele tem uma trajetória também parecida nesse caso, ele leu com a Disney Especial número 100 emprestada de um amigo, mais ou menos como aconteceu comigo, e que muito embora ele considere a obra do Dom Rosa como a cronologia oficial da história de Patinhas, ele considera tanto a história e glória da Dinastia Pato, que é italiana, quanto a história de Patópolis, que é brasileira e que foi republicada pela Abril agora recentemente, numa edição especial muito bacana, esse que considera essas duas histórias essenciais para os fãs da Disney. E aí ele me dá um puxão de orelha, a gente até colocou uma errata no site, né? Ele está dizendo que a história Os Sete Fantasmas, que eu mencionei na leitura de e-mails da edição 24, não é do Karl Barks, claro que não, é uma história do Mickey, Karl Barks escrevia a família Pato, né? É uma história do Floyd Gottfredson, que inclusive é um dos autores clássicos do Mickey, assim como Karl Barks é um dos clássicos da família Pato, com o mérito do Floyd Gottfredson, um autor clássico do Mickey da década de 30. E aí, só corrigindo a informação aí, com um puxão de orelha do Magaren, fazendo aí essa errata, Os Sete Fantasmas, é a história do Floyd Gottfredson, e depois ela inspirou o desenho Os Fantasmas Solitários, que é do ano seguinte. E-mail do Leandro Rodrigues Faria, de 36 anos, que diz desde os dos quais 30, apaixonados de HQs, fumetes, bands desinês, etc e tal, né? Ele fala que é estudante de artes visuais, ilustrador amador e que gostaria de parabenizar a gente pelo aniversário e pelo belíssimo trabalho que vem realizando com a tão amada arte sequencial. Porra, assim a gente se emociona, viu? Sim, caros amantes de quadrinhos, me deparei com o site da Quadrim e fiquei muito feliz por encontrar mais um podcast que realmente dá o devido valor e importância às HQs. Ele também cita o Cruzador Fantasma e o Argcast como podcasts, né, que ele também acompanha, né? São muito bons, por sinal, que a gente participe, são nossos amigos também. É, e que ficou emocionado com o podcast sobre o Moebius. Isso, é. Falo Moebius, como ele também colocou no e-mail. E ele elogia que os depoimentos deram um tom de homenagem realmente cativante e honesto, e que a partir daí está ouvindo os casts mais antigos. E que antes de terminar, ele gostaria de fazer umas sugestões para o Quadrincast e tal. Uma falando sobre desenhistas, né, que a gente poderia abordar... Mestres da Velha Guarda, a importância dos ilustradores. Ele cita o Brian Hitch e o Scott Young. Extremos, né? Um extremamente realista, outro estilizado e tal. É, brasileiros nos quadrinhos. A gente já falou de brasileiros nos quadrinhos, de mulheres nos quadrinhos também. E também falar de outras HQs europeias. A gente já falou de Tintin, né? Tano Druun, Nencal, Metabarões, Aldebaran, Trilogia Nicopol e tal. E boa ideia, tá? A gente tem planos para falar de quadrinhos europeus. Pode ficar tranquilo que a gente vai voltar a falar de quadrinhos europeus aí. E finaliza desejando toda a equipe Quadrinhos dezenas de anos de felicidades e bom trabalho. Bom, muito obrigado. Pode ter certeza que esse primeiro ano é o primeiro de últimos. É meio clichê falar isso, mas é verdade. Nós chegamos para ficar e nós vamos continuar aí trabalhando, fazendo muito podcast aí pro pessoal. Bom, além desses e-mails, a gente teve também vários comentários lá no site, né? Dentre os quais eu vou citar aqui o do nosso amigo Presto Gaudio, né, que já participou várias vezes comentando lá no site. Ele fala que também começou a vida com as HQs da Disney, né, a Família Pato, o Pateta, que ele acha que sempre foi melhor que o Mickey, e até eu concordo com ele, né, eu gosto mais da Família Pato e do Pateta que do Mickey. E fala que gostaria de ter comprado a obra completa do Callbex, né, mas sempre que ele tenta colecionar, que ele encontra, é muito cara, né, é o problema das grandes obras, né, com o tempo vou ficando edições de colecionador mesmo, né. E ele fala que ele teve dois grandes colaboradores na vida dele para começar a coleção. A nona dele, né, imagino que nesse caso seja a avó, né, que todo fim de semana dava uma revistinha da Disney ou da Turma da Mônica para ele. Acho que também muita gente começou assim, né, com revistinhas trazidas pelos parentes, né. E do outro lado, um tio dele, que é especializado em quadrinhos e que deu as primeiras HQs de super-heróis, né, o Superman 126 e a Superboy 1, logo depois da volta do Super-Homem, depois da saga da morte dele. Ele até retoma um comentário que ele fez lá no episódio 23, né, sobre as nossas mulheres namoradas, né. Ele fala que a namorada dele atual não é vidrada em HQs, mas que ele consegue fazer ela ler algumas coisas, como Fábulas e Pequenos Guardiões. Olha aí, precisamos avisar que Fábulas tá na pauta aí pra um podcast futuro, né? Olha aí, pra quem se liga. Não dá spoiler. Deixa eu fazer uma justificativa no podcast sobre as namoradas, né? Minha esposa não ia participar, mas não pôde comparecer porque no dia teve um mal-estar e aí no dia seguinte fui descobrir que eu vou ser pai de novo. Garoto! É isso aí, né? Então, isso é muito melhor fazer justificativa. Né? Eu sei que ninguém deu muita bola, queria saber quem era a mulher de Ricardo Sorvillo, porque eu não sou nada, não sou conhecido na podosfera e tal, mas quero prestar essa justificativa aí. Eu acho que a justificativa do Ricardo é válida e eu acho que ele quer com fé. Ah, claro que eu quero, pô. Em todo caso, temos que mandar nosso abraço pra Josi, né? Afinal, se faltou na gravação foi por um ótimo motivo mesmo, né? E continuando aqui o comentário do Presto Gaudio, né? Ele fala que, olha só que interessante, a gente teve um papel na vida quadrinística dele. Que ele, inspirado pelo nosso trabalho, ele começou a escrever pequenas matérias que são publicadas no site Quadrinhos em Questão. Eu dei uma olhadinha e ele tá fazendo um review do desenho Ultimate Spider-Man nesse site. Então quem quiser dar uma conferida no trabalho dele, o link vai estar aqui no post. Ele termina dizendo que agradece pelos todos esses podcasts que a gente fez, né? Que ele fala que não se cansa de falar que são ótimos e com conteúdo. E que graças a nós conheceu outros podcasts interessantes, mas que o nosso continua no topo. Desejo um feliz aniversário, que seja o começo e que o site tenha ainda muitos anos de vida pela frente. E é mais ou menos o que a gente espera, né? Muitos anos de ajudando quem quer conhecer quadrinhos e quem ama quadrinhos poder ter mais um canal pra curtir, né? De as histórias, os personagens, os autores, tudo que... dessa arte que a gente ama. É isso aí, e o próximo comentário, por acaso, é um leitor novato também, que tá contando um pouquinho da história dele. A gente já comentou um e-mail dele na edição passada, ele é o Thiago Rato, E aí ele começa explicando o apelido dele, o rato, né? Que a gente fez aquela brincadeira que ele seria o Hatch Catcher, que aí 9 é rata, eu tô sempre falando bobagem na leitura de e-mails. Eu acho que não era Exterminador de Ratos, como ele foi traduzido aqui no Brasil. Eu acho que era Caça-Ratos. Era um inimigo do Tim Drake, essa história chegou a ser publicada no Brasil. Mas ele tá explicando aqui que ele ganhou esse apelido de rato, porque o nome dele, Thiago, é muito comum. E na escola ele foi manifestando alguns estereótipos dos corredores, como, por exemplo, o fato que ele é magrelo, branquelo. Depois ele se revelaria até inteligente, bem malandro, que alterna estados de sonolência no corredor com momentos de atividade extrema. Ele disse que o retorno aos quadrinhos depois da infância, quando ele só leu Turma da Mônica, na verdade foi com o mangá, Love Hina. Eu li esse mangá também, era bem interessante. Principalmente porque tinha várias menininhas querendo dar pro nerd lá da história. Mas ele disse que gostou do Love Hina e começou a desbravar o mundo dos mangás e acabou ficando 5 anos só lendo mangá. Aí ficou um pouquinho saturado, cismou que tinha que ler comics, né, quadrinho americano, mas não sabia o que e acabou pegando uma edição do Steve Rogers durante a Guerra Civil, que foi aquela depois que ele morre, e esse acabou sendo o primeiro comics que ele leu na vida. Mas ele começou a procurar os suprassumos, né, os quadrinhos de referência, os quadrinhos americanos, né. Ele acabou lendo Watchmen, depois ele leu Batman Dark Knight, ele leu Asilo Arkham, ele leu Sandman do New Gaiman, Moon Shadow do The Matches, e ele viu que tinha muita coisa boa também, né, ele foi direto no filé, fez muito bem. Isso tudo acabou despertando a vontade dele, ele quis saber mais dos comics, das origens, dos autores, inclusive do Will Eisner, e ele disse que trabalhava numa escola, ele estagiava numa escola, e ele empurrou um quadrinho, o nome do jogo do Will Eisner para uma aluna, e a queda de Murdock do Frank Miller para um outro aluno, e numa outra escola que ele trabalhou também ele deu Persepolis para uma terceira aluna. Então tá se saindo aí um excelente leitor e fã de quadrinhos, né? Não só lendo, como também incentivando outros a ler e lendo coisa boa. E aí, claro, não poderia deixar de ser ele, que acabou lendo muita porcaria, né? E é verdade, a gente, para gostar de comics, meu amigo, a gente lê muita coisa ruim na esperança de encontrar alguma coisa boa, mas tem muita coisa boa também. E aí ele faz uma confissão aqui, ele diz que muita coisa, por enquanto, ele pega por scan, mas que, na medida do possível, ele regulariza, né? Ele compra os quadrinhos dele. E aí ele faz um elogio, diz que tem escutado os nossos programas passados e que riu muito no episódio do Guerra Secretas. Não sei porquê, o Guerra Secretas é um episódio mais sério do Quadrincast, é uma análise crítica sobre uma obra de quadrinhos, é uma análise muito embasada, uma análise sóbria. Profunda, eu não sei, claro. Todo mundo diz que se matou de rir com o episódio do Guerra Secretas, eu não entendo isso. Esses fãs são todos uns loucos. Como diria Obelix, são todos uns loucos. São todos uns neuróticos. É. Então, aqui hoje não tenho facas, né, pra inaugurar a nossa rádio AM, né? Mas vamos fazer um momento. Aquele abraço. E vocês conseguem adivinhar pra quem vai o primeiro abraço de hoje? Ah, só pode ser. Certo. Nosso fã número um, claro. Sou fã número um. É, como é que é? Undisputed. É. Isolado na liderança, João Norberto, que sempre comenta. É, também mandar um abraço pro nosso amigo Bruno Costa, lá da Cruzada Fantasma, que disse que adorou as escolhas do cast e falou que quer ouvir ainda a gente falando sobre Reino da Manhã e Watchmen. Tá na pauta, fica tranquilo que o Leandro Laurentino não deixará que um podcast sobre Reino da Manhã não seja feito aqui pelo Quadrincast. Pode ficar tranquilo. E o Watchmen, é bom lembrar que a gente fez um podcast pro pessoal do BadernaCast, né, falando sobre os filmes, que a gente já faz uma análise da HQ, não é assim tão aprofundada, mas faz uma análise da HQ de Watchmen também nesse crossover que a gente fez com o pessoal do BadernaCast, né. Bom, tem um abração pro pessoal do podcast Whatever, que nos felicitou aí pelo aniversário. Um abraço também pro Daniel HDR, né, do ArgCast da Dinamo Studio. E ele tá nos desafiando aí a fazer um cast pra explicar que a Guarda Imperial não é a cópia da Legião dos Super-Heróis. Contestando aí uma informação que o nosso colega André Facas passou. Cá entre nós, eu contesto 50% de tudo que o André Facas fala. Tá bom. Ah, eu contesto os outros 50%. Beleza. Se o Facas falou, deve ser mentira, mas tudo bem. É, também mandar um abraço pro nosso amigo, o super-herói, o Ajax Marciano, né, que sempre manda tweets pra gente, e dizer que vamos mandar uma embalagem negresco pra ele. Mas não é óleo que ele come? É, porque no Brasil fica muito caro importar óleo, né, então manda uma negresco que é o genérico parecido. É o que sobrou, Ajax, não é tão. Mandar um abraço pro Vitor Pereira, que também nos divulga bastante aí no Twitter. Pro Moon Dragon, que sugeriu um cast sobre Guardiões da Galáxia. É, estão falando que vem o filme por aí, né? Pode ser um tema aí. Também mandar um abraço pro Marcelo Soares, né? Que pediu pra gente ter mais aniversários, né? Muitos anos de Quadrincast. Pode ficar tranquilo que vão vir muito mais. É isso aí. Também vamos aproveitar para agradecer todo mundo que retweetou, linkou, pro pessoal que curtiu a fanpage do Quadrincast lá no Facebook. Tá bombando a fanpage. Todo dia a gente recebe e-mails aí do pessoal curtindo, comentando os links. E, é claro, pra nossa tropa Quadrincast do Twitter, né? Aliás, tá com a gente, tá na tropa. Não precisa estar no Twitter ou no Facebook só de ouvir esse podcast aqui, tá na nossa tropa. Mas, se tiver na tropa e comentar, a gente agradece. Mas, peraí, eu não tô esquecendo de nada, não? Eu acho que tá, hein? Nosso amigo Léo Spy, que não está participando desse podcast devido a uma intervenção cirúrgica, é isso mesmo? Passou por uma reformulação aí, tá ficando biônico, né? Tiveram que arrancar a perna dele, colocaram uma perna biônica nele, né? Não sei que tipo de melhorias vai ter isso aí. Eu tô falando que ele vai ser o ciborgue do filme da Liga da Justiça, né? Já tá se preparando aí, fazendo laboratório pro papel, né? Mas é, eu sabia que eu tava na dúvida se o Léo ele ia tirar um membro ou colocar um membro. Na verdade, foi as duas coisas, então. O que importa é que está aí em recuperação, a gente deseja uma plena recuperação aí pra logo a gente estar com a presença dele aí nos próximos podcasts, com certeza. É isso aí, se o Léo não se recuperar, a gente faz um podcast em homenagem a ele, né? Então tá, vamos falar de Homem-Aranha. So high, I can hear ever. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora das origens do Homem-Aranha, né? Vocês sabem como é que ele surgiu? Como é que foi o ambiente da criação do Homem-Aranha? Tu tá de sacanagem que tu não sabe a história da Aranha Radioativa, cara. Mas vem cá, não tem uma história antes envolvendo o Homem-Mosca? O Stan queria fazer um personagem que era o Mosca, The Fly, sei lá, e eu acho que era chupado de algum outro personagem, e alguém falou que esse personagem nunca poderia existir, porque ninguém ia querer comprar uma história de um personagem chamado Mosca, e ele adaptou para o Homem-Aranha. Inicialmente era um personagem baseado numa mosca mesmo, o pessoal achou que ia ter uma repercussão ruim, resolveram escolher um inseto mais bacana e escolheram a aranha. Que afinal de contas, aranha todo mundo gosta, né? Pega a mulher, deixa de manhã, minha bola quer comer sua aranha. Ned não tá acostumado a ver aranha, né, cara? Então. Essa história do The Fly só true fãs conhecem mesmo, porque é muito antiga, cara. Tem até um desenho dele, se o pessoal procurar, ele era verde e amarelo, cara. Mas não ia dar certo porque a gente já falou na edição dos Vingadores, que verde é a cor do mal, né, cara? Verde e roxo, né? Verde e roxo são as cores do mal. O próprio Electro é verde e amarelo, né? A maioria dos vilões do Aranha são verdes, né, cara? Se eu parar pra ver. O Stan Lee já tinha falado uma vez que ele se inspirou num herói de pulp antigo chamado Aranha. Tá voltando a ser publicado pela Dynamite aí. Agora acabaram os direitos dele, né? Ele é de domínio público. Por isso que a Dynamite deve estar empolgada, então, né? A Dynamite só pega personagem assim, cara. O que eu acho interessante do surgimento do Homem-Aranha é que, eu posso estar errado no que eu tô falando, mas acho que é o primeiro personagem que surge que ele caracteriza o leitor, né? Porque antes, assim, você tem Super-Homem, Capitão América, são meio que os heróis que o cara que tá lendo gostaria de ser. O Homem-Aranha acho que é o primeiro personagem que ele não é quem você gostaria de ser, ele é quem você é. Ele é zoado na escola, ele não consegue pegar a menina, tem o Flash Thompson lá no primeiro surgimento dele, na década de 60, que é o cara que é o gostosão e tal, e que maltrata e destrói a vida do Peter Parker, por assim dizer, né? Então acho que esse que é o diferencial que fez com que o surgimento dele já fosse já um grande impacto, né? Ele é o primeiro herói para as vítimas de bullying se identificarem, né, cara? Isso é uma coisa acho que... Acho que é por isso que eu gostava dele. Isso é uma coisa que é muito típico da cultura americana, né? Você pode ver a maioria dos filmes adolescentes, a referência é essa. É o nerdzinho que sofre bullying direto, apanha, é zoado e tal. Então isso é muito típico das crianças e dos adolescentes americanos, né? Isso é o problema principal deles, é quem é que vai me levar para o prom. Exatamente. Então acho que nesse sentido o Stan Lee teve uma sacada dentro do que foi a criação da Marvel naquela época, de atacar um problema social, ou colocar um problema social nas características dos personagens, como aconteceu com os X-Men em relação ao preconceito e tal, que o Stan Lee teve essa, essa sacada que deu toda a profundidade que o Homem-Aranha precisava para ser um grande sucesso, né? Cara, eu vou mais longe, eu acho que é essa característica do Homem-Aranha, que vem desde a origem dele, como o Caruso lembrou, que dá a força dele até hoje, cara, porque se você for ver as representações modernas do Homem-Aranha, aí tanto dos desenhos novos, né, quanto o filme que vai estrear agora, é o Peter Parker adolescente vítima de bullying, cara. Você pode mudar tudo, mas isso você não muda. Pode botar teia pra dentro, teia pra fora, botar qualquer outra coisa, mas a essência do personagem é essa. Essa continua sendo a força dele de identificação com os leitores, e deu muito certo, né, cara? Naquela época ele já era o estereótipo do geek, né? Ele era um cara que ia pra aula com a camisa botada até em cima, de coletinho, de óculos, cabelo lambido. Ele era o nerd que os outros nerds zoavam, né, cara? Ele é do tempo que ser nerd era ruim, né, cara? Não era, ser nerd não era bom. Mas você vê que, assim, o Homem-Aranha, a criação dele, assim, um monte de ideias polêmicas, né? O pessoal não tava botando muita fé que ia dar certo, né? Tanto que ele começou numa revista que é a Amazing Fantasy, que tava pra acabar, era a última edição. A Amazing Fantasy era uma espécie de tubo de ensaio, né, de heróis. O nome original da revista era Amazing Adult Fantasy. Ela foi renomeada só pra edição número 15, que simplesmente foi a mais vendida daquele ano, daquela década. É uma das edições mais caras no mercado de colecionadores hoje em dia, né? Junto com a Action Comics número 1 e a Detective Comics 27, a Amazing Fantasy 15, até a capa acho que é uma das mais icônicas da história, né? O Homem-Aranha levando aquele senhor pelo braço. Né? Tem uma história interessante dessa capa, que ela tinha sido feita pelo Steve Ditko antes, e o Stan Lee rejeitou, eu acho. Falou que não tinha um impacto e tal, e chamou o Jack Kirby para fazer a capa. E a capa é bem, eu acho, bem melhor a capa do Jack Kirby, bem mais imponente e tal, mas vai contra tudo que o Steve Ditko queria fazer, que ele queria fazer, na verdade, uma espécie de anti-capa, né? Uma capa meio de um super-herói que não sabe ser super-herói. E a capa do Jack Kirby já é uma capa de um herói fodão. A câmera pega de baixo para cima, né? Quer dizer, a câmera, né? O ângulo do desenho. Você coloca o Homem-Aranha acima de você, como se fosse fodão, e a capa do Steve Ditko coloca o espectador acima do Homem-Aranha. Coloca ele como se fosse melhor do Homem-Aranha, o Homem-Aranha subindo na direção dele. Mas a capa do Ditko eu acho uma bosta. E tem essa polêmica de quem criou realmente o uniforme, quem criou o visual do Homem-Aranha atual, se foi realmente o Steve Ditko ou se foi o Jack Kirby, né? O Stan Lee queria, na verdade, como ele era como vocês falaram, o Aranha era um moleque, né? Era magrelo, franzino, nerdinho, ele não poderia ser um herói como o Kirby fazia. Forte, musculoso, fodão, né? Ele não poderia ser um cara fodão, ele tinha que ser um cara mirradinho. Toda a fase do Ditko, enquanto ele desenhou, ele retratou o Homem-Aranha franzino e aquele Peter Parker de óculos. Quando entra o John Romita Sr., é que o Peter Parker vai ficando mais musculoso, por causa do exercício todo que ele fazia, né? Se balançando por aí. E aí tem até uma característica interessante, que ele perde os óculos, né, cara? Isso é meio que o ponto de passagem. Ele deixa de usar os óculos porque os poderes aranha dele acabaram regenerando até a miopia dele. Na época, como eu sou míope de quatro costados, né? Eu lembro que na época eu li isso e fiquei, puta, eu queria ser picado por uma aranha, ver se eu deixava de usar óculos. Na época era isso aí que me capturou, cara. Por outro lado, o traço do Steve Ditko dentro da revista eu acho sensacional. Eu acho que é muito, muito particular e acho que ajuda muito para a gênese do herói, porque ele faz uma caracterização de personagens. O Peter Parker tem uma cara particular, o Flash Thompson tem outra cara particular. Ele faz uma caracterização que eu acho muito boa e para uma história que é bem mais direcionada pelos dramas dos personagens, em particular, é mais Peter Parker e Tia May, e menos o que eu acho interessante do traço de Ditko dentro da revista, é isso que ajuda você a ficar mais interessado naqueles personagens e menos interessado na porradaria, porque era 70% drama pessoal de Peter Parker, Tia May, Flash Thompson, e quem aparecesse lá, né, Liz Allen na época, e 30% porradaria, e é isso aí, né? A primeira aparição dele não tem nenhum super vilão, né? O primeiro vilão dele é o ladrão que mata o tio Ben. Aliás, o primeiro vilão do Homem-Aranha é ele mesmo. Na verdade, ele queria usar os poderes dele pra ganhar grana. O tempo todo na escola, e, pô, não tem dinheiro pra nada e tal. Quando ele tem uma grande oportunidade, né? Acho que a ganância fala mais alto, nesse ponto é perfeitamente crível que ele tivesse agido dessa maneira. Eu acho acho que talvez ficaria estranho se ele não agisse, né? Se logo no começo ele já, vou virar super-herói. Eu acho que isso deu mais credibilidade ainda pro personagem. Isso virou o mote dele, até às vezes de uma forma meio exagerada, durante todos esses anos, né? Mas eu acho que esse é o Peter Parker, né? O grande lance do Peter é esse cara normal que tem que se superar, né, cara? E ele tem que se superar por um senso de responsabilidade. Esse é o grande papel dele, né? Isso marcou tão fortemente a personalidade do Peter que muitas vezes no futuro, né, ele vai ter situações em que ele vai se dar bem e aí por alguma coisa que ele precisa fazer essa escolha de ou meu benefício próprio ou atender aquela responsabilidade, fazer o que é certo, aí ele vai, não. Aí entra a frase, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, aí ele vai lá e se fode outra vez. Mas você acha que a criação dele, por ser órfão, ser criado por tio, né? Tem vários acontecimentos aí na infância dele, principalmente relacionado aos pais dele, né? Que ninguém sabe exatamente quem eram, como eram, né? A história por trás dos pais dele, na verdade, mesma história que o Batman, né? Que Locke sai, eles não contam quem é o Bruce Wayne. Demoraram uns 4, 5 anos pra sair, foi numa Homem-Aranha anual, número 5, que saiu a história dos pais do Peter Parker, né? Até então eles só apareciam em flashback. Isso acho que vem também um pouco da gênese do herói, de um modo geral, que eu fiz uma monografia sobre o Homem-Aranha e sobre heróis de um modo geral, né? Aí eu li Humberto Eco falando sobre a gênese do herói, e o herói, por definição, ele tem que vir de uma grande tragédia, ele tem que superar uma grande tragédia, desde de Édipo, que é deixado com os pés pendurados numa árvore, sei lá, grampeado, não sei aonde, fica um pé torto. Então, se você for parar para pensar, quase nenhum herói tem pai e mãe. Porque o Batman é o exemplo clássico disso, ele perde pai e mãe, Super-Homem perde pai e mãe, tio, avô perde o planeta inteiro. Todos os heróis meio que têm esse histórico de serem órfãos, né? E aí o Peter Parker já começa órfão, é criado pelo tio, pela tia, e ainda perde o tio também. Ele é órfão duplamente nesse sentido, né? Ele já perde toda a nova configuração familiar dele. Até se for olhar o Homem-Aranha desde o começo, ele é um herói bem Caxias, assim, né, cara? Ele é um cara que cuida da tia, é um cara da família. Mas essa história aí que os pais do Peter Parker eram agentes da SHIELD... Então, eles eram agentes da CIA a serviço do Nick Fury, era uma coisa meio... Mas isso é bem retcon, né? Isso é de quando? É mais recente. Tem a questão deles serem agentes secretos, é da origem deles mesmo, desse Homem-Aranha anual número 5. Tem um retcon dos anos 90, se não me engano é de 94, Untold Tales of Spider-Man. Uhum. Que... Eu comprei todos os Untold Tales, eu me amarrava, era bom. Era bacana, era... Se você fosse olhar a cronologia do personagem da década de 60, ela entrava, cada revista entrava exatamente entre uma edição e outra das primeiras Amazing Fantasy e Amazing Spider-Man. Tem até uma linha do tempo que fica dizendo onde cada história acontecia e tal, bem legal. Mas nessa Untold Tales eles aparecem como agentes da SHIELD, inclusive resgatando o Logan, né? Que já, daquela época já tinha que aparecer em tudo que é lugar, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi direito, né? Eu não sei, eu não acompanhava essa época, mas eu sempre tive essa impressão de que os pais do Peter Parker, a Marvel quis dar uma importância pro background do Peter Parker, como se ele precisasse ter alguma coisa que justificasse o fato dele ser um super-herói, em vez dele ter se criado sozinho ou coisa do gênero. Tipo, os pais deles foram, Então ele tem essa coisa da coragem e da inteligência, da habilidade a mais, entendeu? Então eu sempre achei isso meio sem propósito, assim, né? Achei isso meio exagerado. Quais eram os nomes dos pais dele? Era Richard Parker? Richard e Mary Parker. E a May é irmã da Mary, não é isso? Não, na verdade, a May ela é casada com o irmão do pai do Peter Parker. Ela é tia emprestada, na verdade. É, tanto que Peter, ele é Peter Benjamin Parker. Ele tem o nome do meio do tio dele. Se vocês não gostam da versão deles espião, acho que vocês gostam da versão do Mark Millar, né? Do Trouble? Não! Ah, não. Isso não saiu no Brasil, lá no final dos anos 90 da Marvel. Trouble era a minissérie do Mark Millar. Narrou meio que a gênese, literalmente a gênese do Homem-Aranha, o ato sexual que ele foi concebido. Pô, e o Mark Millar costuma ser bom, ele é uma bosta isso não? Não, cara, é polêmico, né, como tudo que ele faz. A história basicamente é a seguinte, os irmãos Parker vão trabalhar naqueles trabalhos de férias, né, típico americano. É um hotel, tal, eles vão lá fazer trabalho de verão, assim como as amigas May e Mary. E aí formam os dois casaizinhos, né? Eles ficam meio que se comendo. Rola uma troca de casais aí. Ah, mentira. E supõe-se que o Peter seja filho da May, não exatamente da Mary. Supõe-se não, ela é engravida na história. E aí é onde gerou a polêmica. Na verdade, essa história é assim, eles lançaram a coisa pra ver o que ia dar, e todo mundo obviamente achou uma merda, e aí deixaram quieto. O que vale a pena na edição? É esse clima que se coloca. Se você ignorar que é uma história do Homem-Aranha, que tem um background do Homem-Aranha, é uma historinha de romance, vai, romance, todas essas coisas, que é desenhada pelo Terry Dodson, a Rachel Dodson e tal. Na verdade, era pra essa revista inaugurar uma linha de romance na Marvel, né? É, exatamente. De historinhas pra meninas, assim, né? Porque tinha todo esse sentimento, né? Eles tinham uma edição de mulheres... Eu não lembro qual era o nome, mas tinha um negócio de romance, né? Tinha por muito tempo a Mary Jane Love Spider-Man, né? Mas foi depois, né? Antes da Marvel. Antes dos super-heróis, assim. Ah, não, antes. Isso, tinha a Millie The Model, né? Que inclusive era personagem dessa época, né? A Marvel, quando não era Marvel ainda, quando era Atlas, tinha esse tipo de coisa. Duas coisas que eram bem características. A primeira é que as capas eram fotos. E a outra tem referência também com visual. Era muito engraçado porque os personagens principais, eles referenciavam os personagens do Homem-Aranha. O pai do Homem-Aranha, obviamente, era igual a ele, só que de mullets. A mãe dele, né, que acaba não sendo a mãe, que é a Mary, é a cara da Gwen Stacy. É loira, usa aquela faixinha preta na cabeça. E a May tem o visual da Mary Jane. Exato, tem até é ruiva até. Eu te amei, é ruiva, cara. A gente sabe que o Mark Millar é um pervertido do caralho, né, cara? Ele queria fazer um swing com Peter Parker, com Stacy, Mary Jane. É, mas foi. Agora me explica o visual, por que que o Tio Ben parece o Coisa? E muito engraçado, tem uma cena que eu lembro claramente, que é a May vira pro Ben, né, que tomou um corno do próprio irmão, fala, eu tô grávida. Eu falei, pô, eu sou estéreo. Oh my God! O Peter Parker é um fudido. O que faz o Peter Parker ser o sucesso, gerar identificação, é porque ele se fode toda hora. Ah, então não podemos ter... Peter Parker não pode ter um minuto de sossego. Então, eles ficam maquinando, né? De que forma vamos ferrar Peter Parker dessa vez? E aí chega uma hora que exagera. Porque você não consegue, é impossível. Ninguém é tão fudido a esse ponto, né? Ninguém, cara. Todo mundo tem alto e baixo. E o Peter Marvel, Parker, ela o Peter é tão Parker tem que ter também, cara. Tem que ter um limite. A Marvel ela é tão sacana com o Peter Parker que eles criaram o Peter Parker Ultimate, que não era assim tão fodido. Aí consolidaram lá 10 anos de história. O pessoal até sempre falou bem, eu li a primeira fase só do Homem-Aranha Ultimate. E aí eles matam esse Peter Parker, cara. Pra Marvel, o Peter Parker tem duas funções, cara. Se fuder e ter uma roupinha nova pra vender boneco. Vamos falar um pouquinho dos coadjuvantes do Aranha, porque como a gente já falou aqui, o mais importante do Aranha não era nem o fato dele ser o super-herói, mas o fato da vida pessoal dele, né? Ele começa com, em volta dele tem Flash Thompson, Liz Allen, o Harry não tava ainda, né? O Harry e a Gwen, esse pessoal aparece, eu acho que na melhor fase do Aranha, que são os anos da faculdade, né? Que a primeira namorada dele, que o pessoal nunca menciona, mas aparece no filme de 2002, é a Betty, né? Betty Brant. É a Betty Brant. E que tá nessa primeira fase também, né? Nessa primeira, do Stan Lee e Steve Ditko. E aí no jornal tem Betty Grant, né? Tem o Rob Robertson. Como é que chama? O Milton Gonçalves, né? Até pelo jeito, né? Ele tem aquela coisa de ser uma figura paterna, assim, de... É um cara sensato. Ele é o contraponto do JJ, né? É, exatamente. Ele é da fase do O John Buscema, ele não é do Steve Ditko, o Robert Robertson. Não, acho que não. Pegou, cara. Agora eu não lembro se ele apareceu nas primeiras histórias. Na fase do John Buscema, ele tem bem mais destaque. É. Mas o Robert... Os nossos ouvintes vão com certeza responder essa pergunta pra gente. O Caruso com certeza tem razão na questão dele ser muito mais relevante na fase do John Buscema. Que ele acaba aparecendo bem mais, ele tem todo um storyline dele, né? Até porque aparece o filho dele também, né? Tem um storyline com o filho dele, dos direitos negros. O Peter, como todo fudido, né, cara? Além de ser órfão de pai e mãe, ser órfão de tio, tem que trabalhar, e o chefe dele é o Jameson, né, cara? O Kurt Connors também tá logo no início, né? Uma das primeiras. É um dos primeiros vilões que ele enfrenta, né? Ó, acabei de folhear aqui todas as primeiras edições do Amazing Spider-Man, Amazing Fantasy, Amazing Spider-Man. Realmente o Robert Robertson não tá nesse início ainda, não. Mas são personagens muito fortes, tanto que eles rendem histórias até hoje. O Jonah Jameson é um puta personagem, né? Bem... É, ele é o chefe carrasco por excelência, né? É. No, ele é aquela. Ele é personificação de como a gente, vai, assalariado, né? Funcionário enxerga o chefe, né? E é muito legal, né? Mas ele mescla essa questão do humor e tal, né? Mas em vários momentos ao longo da vida do Homem-Aranha, o Jameson faz também essa figura paterna, né? Ele meio que dá uma folga pro Peter, assim, quando a coisa tá feia. Talvez seja a melhor galeria de coadjuvante, né? Porque todos eles têm qualidades e defeitos, né? A Mary Jane mesmo, quando ela apareceu, era uma porra louca, né? Pô, eu tô aqui folheando as revistas, e um negócio que é muito interessante é que, pô, os coadjuvantes estão lá, a gênese do personagem tá ali, e é uma das poucas revistas dessa época que ainda é maneiro você ler, sabe? Por exemplo, eu fui pegar, pelo menos pra mim, eu sou suspeito pra falar que eu sou muito fã do Homem-Aranha, mas eu fui pegar a Biblioteca Marvel do Quarteto Fantástico, a Biblioteca Marvel do Homem de Ferro, do Hulk e tal. São leituras um pouco difíceis, assim, que você tem que estar querendo. Ela tem um valor histórico. É, ela funciona dentro da época dela, né? Se tu... Agora, a do Homem-Aranha, cara, pô, funciona bem ainda, sabe? Tem momentos engraçados, é uma história divertida de você ler, mesmo agora você passar pra alguém que nunca leu nada, sabe? Tem um funcionamento, pô, é como se fosse, tipo, tem um funcionamento de uma revista da Mônica, mas mais maneiro, entendeu? Ela é universal, que eu quero dizer. Tem essa questão dos próprios personagens serem interessantes por si só. Exato. Né? Eles têm personalidades diversas, eles não são. Se você faz uma comparação com o Batman, por exemplo, que tem uma galeria de personagens grande, todos eles têm um drama pessoal parecido, por exemplo, todos os Robins têm dramas pessoais parecidos com o do Batman, os vilões são todos psicóticos, eles não têm backgrounds diferentes. O Batman faz bullying com um deficiente mental, né, cara? É, então. Os vilões do Batman são deficiente mental. E o próprio Batman e o Super-Homem são personagens que foram mudando muito ao longo, eles tiveram fases. O Batman no início tem a arma na mão, sabe? Depois ele fica aquele Batman bobão, a boba alegre e tal. Agora o Homem-Aranha é interessante você ver que a gênese do personagem está consistente ali ainda e permanece ainda, tem um certo frescor ainda, sabe? Ele é até, tanto que ele é até hoje o molde, né, do herói jovem padrão, né? Ele é o grande herói adolescente da Marvel ainda, né? Apesar de já ter chegado aos 30 e poucos anos. Essa monografia que eu fiz era sobre isso, que assim, você tem três tipos basicões de herói que remetem ao superego, o ego e o id, né? Você tem os heróis que são os escoteiros, tipo Super-Homem, Capitão América, Thor, que é perfeito, fodão, né? E você tem os heróis sombrios, né? Que é Batman, Justiceiro, Wolverine, que é aquele cara que faz o que quer e foda-se o resto do mundo. Ele tem a própria lei dele. E o Homem-Aranha surge, ele tem uma espécie ele é um meio do caminho, que ele gostaria de ser um super-herói fodão, ele gostaria de ser um Super-Homem, um Capitão América, ele se espelha nesses personagens, mas ele não consegue. Ele tenta obedecer às leis, ele também não larga um foda-se para as leis, que nem faz o Batman, que nem faz o Justiceiro. Ele tenta obedecer, mas ele fica no meio do caminho, se fudendo ali, né? Ele é como se fosse o ego nesse sentido, né? Tipo, que está dividindo os seus lados mais sombrios com aquilo que a sociedade espera de você. É, o legal disso é que ele reflete em todo o universo dele, reflete isso, né? A gente mesmo falou do Jameson, que tem os momentos que ele é carrasco, mas ele tem os momentos família dele. O próprio Flash Thompson, que era o bully do Peter Parker, mas era o maior líder do fã-clube do Homem-Aranha na cidade, né? Mostra como as pessoas são mais de uma personalidade. Mais de uma personalidade, não, mais... né? Isso, exatamente, tirou da minha boca. E até o Flash acaba virando amigo do Peter, né? Na época da faculdade eles já começam a ficar um pouco amigos e... Ele vai pro Vietnã, né, na época, inspirado pelo exemplo do Homem-Aranha. E ele fala, meu, eu preciso fazer algo da minha vida, e foi ser, na ideia dele, foi ser herói, né? Ele é aquele clássico personagem americano que era o gostosão no colégio. Só que aí quando ele se forma, ele já não é tão mais o cara, assim, né? Na faculdade o cara já era o Peter, que era o cara que tinha um futuro profissional, a Liz Ellen. Flash Thompson é o Al Bundy do Married with Children, lá, né? É verdade. É isso aí. Não, e tem uma relação nessa época que fica interessante, porque apesar dessa questão, eles acabam virando um núcleo de personagens ali, o Flash, a Liz, o próprio Peter com a Gwen, o Harry e a Mary Jane ali, que eles viram um grupo meio de amigos, né? Que eles acabam... as diferenças acabam indo embora conforme eles amadurecem, né? Então a relação dos personagens mudam. Isso é interessante. E uma das coisas que eu mais gostava do Homem-Aranha, até chegar no ponto deles terem que rejuvenescer o Homem-Aranha de novo, era esse fato do Homem-Aranha crescer com a gente, né? Eu comecei a acompanhar mais... quando ele casou com a Mary Jane, quer dizer, poxa, o Homem-Aranha, que era uma fase que eu ainda não estava casado, obviamente, mas que você já tinha esse horizonte na mente e tal. Então, e depois lá na frente ele foi pai, aí, né, sumiram inexplicavelmente com a filha dele. Então, foi aí que começou a regredir um pouco, mas era uma das coisas que eu mais gostava do Aranha, era essa capacidade dele envelhecer com você. De você ter uma evolução, né? Ele começa com a turma do colegial, onde ele era zoado, depois ele tem os amigos da faculdade, depois ele trabalha mais com o ambiente profissional, aí ele começa a achar o X9 da vida, né? Começa a ficar um negócio ficar mais tenebroso, começa a perder a inocência. Não, e tem uma fase mais recente, que eu acho que representa até bem isso que o Ricardo estava falando, do Straczynski, antes do Straczynski beber detergente e começar a escrever loucura, que o Peter Parker vira professor da escola onde ele tem aula. Exatamente, muito bom essa parte. E que mostra também a evolução do personagem, no sentido de que a própria escola não é a mesma escola que ele estava antes, que ela está meio caindo aos pedaços e todo mundo é meio delinquente, não sei o que. Então você, mesmo que não seja uma passagem de tempo real, denota uma passagem de tempo, de qualquer exatamente forma. E eu me lembro, essa história, ele inclusive reflete que ele tem uma proposta de emprego num laboratório grande, né? E aí, de novo, vem aquele grandes poderes, grandes responsabilidades, e ele acaba escolhendo ficar na escola mais pra ajudar aquela criançada lá. Eu achei muito legal, porque da mesma forma como o Homem-Aranha, quando ele surge como um nerd do colegial, representa aquela geração, representa aquela galera... é o caminho natural, e ele representa uma outra galera que vem desse mesmo lugar, quando você faz o crescimento daquele nerd do colégio virar um professor, e virar um cara preocupado em como é que ele mantém a atenção dos alunos, e que, pô, sei lá, o Homem-Aranha é um personagem que pra mim fala muito diretamente. Eu me lembro, inclusive, de quando eu era moleque, quando eu tava gripado, eu li uma revista do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tava gripado também, sabe, daquelas histórias que ele perde os poderes, mas já descobre que é só gripe, tá? E eu me peguei de novo me identificando com o personagem, porque eu fui dar aula de teatro e tal, e vendo as mesmas questões acontecendo ali. Então, pô, eu achei essa fase sensacional. Mas aí, o Straczynski bateu com a cabeça na parede e foi tudo pro espaço, né? Cara, o Straczynski, ele meio que, tipo, aconteceu alguma coisa com ele, até... O Joe Quesada aconteceu com ele. Exatamente. não tô querendo defender o Straczynski, mas... Não, o Joe Quesada, ele pinta o cabelo dele de loiro e usa a camisa havaiana, cara, pra ir trabalhar. Então não dá pra levar a sério um cara desse. Mas isso que o Caruso e o Ricardo estavam falando, de se identificar com o Homem-Aranha e dele crescer junto, é uma coisa que a Marvel soube explorar por anos a fio, né, cara? Eles sempre fizeram muito bem isso. Eu li a história do casamento também, na época eu era criança, nem pensava em casar, mas como eu tinha lido o Homem-Aranha, tanto as histórias do começo quanto as da faculdade, eu me lembro que eu pensei, puta, que legal, cara, esse herói que eu admiro tanto, ele tá conseguindo ter uma vida normal, ele casou com a guria que ele gostava, a guria gostava dele também. Aí eu vou ser polêmico. Não é que ele casou com a guria que ele gostava. Na verdade... ele teve um problema que nenhum nerd que eu conheço já teve, que ficar entre duas mulheres lindas. Ele ficou com a que sobrou, né, cara? Que por coincidência era a mais gata das duas. Desenha elas lindas, mas não sei se elas eram lindas. É, a Gwen, na verdade, foi... A Mary Jane até sim, ela depois virou modelo e tal, mas a Gwen nunca foi exemplo de mulherão no universo Marvel. Ela era namoradinha, né? Mas todo mundo pagava pau pra ela, assim, né, cara? Não, ela era aquela guria do grupo de amigos que era pra casar, né, cara? Que todo mundo sabia que era pra casar. Exatamente, E a Mary Jane era sex appeal total, né? Era pra farra, né? Era pra falar. E isso na época do casamento foi uma das coisas que puxou um pouco, porque o Peter ficava se perguntando, cacete, eu vou casar com essa mulher, ela é muita areia pro meu caminhão, entendeu? E aí, e a Mary Jane também tinha essa dúvida, que era legal também, porque ela falava, pô, tô aqui na farra, os caras caem matando em mim e tal, vou perder tudo isso aqui. Mary Jane é piriguete, né, cara? Vamos resumir. Ela dava fora nos caras, fora. Era uma das coisas mais engraçadas da revista, era a Mary Jane dando fora nos caras. O próprio Flash, e em cima dela, ela nem aí. Os caras meio assim, porra, que o. Cara, o Parker era um nerd até outro dia, cara. Era uma relação meio obsessiva, acho que ficou depois de um tempo. Porque a tia Ana, né, que a tia da Mary Jane lá, acho que fez tanta cabeça dela que ela desenvolveu um lance meio obsessivo, assim. E acho que depois que ela descobriu que o Peter era o Aranha, virou uma relação meio Lois Lane com o Superman, entendeu? Virou um lance meio, puta, ele é o Aranha, cara. Esquece o resto, foda-se, ele é o super-herói. Então virou esse lance também. Ela foi tanta química que nos primeiros filmes só escolheram ela, né, pra ser a namorada. Ela era a namorada do Homem-Aranha na época que os filmes saíram. Agora que estão voltando pra Gwen Stacy só pra romper com os primeiros filmes. E eu acho que pra agradar um pouco os fãs mais hardcore também, né? Estão voltando pra Gwen Stacy e estão botando a teia... Lançadores. Trouxeram o Capitão Stacy, que aparentemente tá legal no filme, é o Dennis Leary que interpreta. É. Mas, pô, que é idêntico ao William Defoe, cara. Quando eu de novo, eu falei, caraca, esse maluco de novo? Ah, não, porra. Eu tenho... Botaram o Duende Verde herói agora, cara. Então, o Homem-Aranha chegou na faculdade, se formou em ciências, né? Vivia tomando ferro, que ele vivia matando aula, porque tinha esse problema da vida dupla dele, né? O que é irado, porque é um problema que a gente tem na faculdade também, né? Ficar acordado. Ah, eu tinha um problema, eu ia pra faculdade e voltava no dia seguinte pra casa. Geralmente não tinha passado pela faculdade, mas... Mas essa fase tem, acho que as melhores histórias do Homem-Aranha estão nessa fase dele na, John na Romita, universidade, né, cara? John Romita. John Romita e Stan Lee, eu acho que é a melhor dupla, né, dessa época. Era o... E aí que apareceu o Harry Osborn, né, que aí trouxe o Norman pra vida do Aranha, né, que aí criou aquela coisa tensa, né, que o Duende Verde ficava sem memória. Até então o Duende Verde não tinha identidade, né, ninguém sabia quem era porque não existia. Os vilões Homem-Aranha não tinham uma coisa pessoal, né, não era pessoal, eram só os caras que ele ia lá dar uma porrada e... Até pessoal, o Duende Verde, né. Era pessoal com o Homem-Aranha, mas nunca com o Peter Parker, né. É, nunca com o Peter Parker, que era o importante, né? E aí o Norman ali, meio amnésico, que era o Duende Verde, trazia aquela aura de perigo, né? Pra qualquer momento o cara pode surtar e atacar a galera aqui, né? E tinha aquele dilema do Peter, que ele ao mesmo tempo não queria prender o Norman, né? Não queria denunciar ele, porque era o pai do melhor amigo dele, que era o Harry, né? Vocês lembram que essa história do Harry chapado, ela foi censurada na época pelo Comic Code Authority? Ah, e a Marvel, foi a primeira vez que a Marvel mandou o Comic Code Authority pra aquele lugar, publicou a história dele chapado mesmo. Porque era uma autorregulação, né, as editoras botavam pra agradar os pais, né, mas tu não, tipo, se tu não tiver aprovação, tu pode publicar igual, não é legal isso, né, não. Uhum. Ah, e fizeram certo, né, porque criou uma... chamou atenção para um tema interessante que da época, né? Quer dizer, até ele é atual até hoje, mas na época a coisa estava pegando assim com mais intensidade, né? Eu não me lembro se essa história é anterior àquela do Ricardito drogado na DC. Mas é a mesma década ali, né? 70. É. É, toda década de 70. Ele é bem contemporâneo. O Aranha tem essa vantagem, né, cara? Por ele ser um herói muito mais humano, ele reflete muito o que está acontecendo, né? Isso é outra coisa interessante também do Homem-Aranha, e em particular dos personagens da Marvel, que ele não mora em sei lá, Central City, Star City, ele mora em Nova York. Ele mora no bairro que Neil conhece e tal. É tipo, isso é bem, bem marcante, né? Primeira vez que eu fui pra Nova York, a primeira coisa que eu pensava era tipo, ah, então era aqui que o Homem-Aranha se balançava. Ele mora no Queens, né? A casa da tia May fica no Queens. É. Tem umas piadas meio urbanas, de tipo, de no Queens ele não consegue se pendurar na teia porque não tem prédio. Tem uma história clássica que ele tem que andar a pé, que ele tem que andar a pé porque não tem onde se pendurar. Aí tem uma que ele apanha pra caramba e pede o fluido de teia e ele levanta e pega um ônibus. Isso é genial, cara. Ele consegue abordar temas sérios, como esse das drogas, como a questão dele ser órfão e tal, questão do trabalho, e ele faz isso com humor, cara. O humor do Homem-Aranha é uma das características mais legais dele, porque quando ele tá inspirado, ele é muito engraçado, cara. Parece que ele ganha vida própria. Aliás, isso é uma coisa, eu acho também, que é um lance com os roteiristas, porque quando o cara escreve o Homem-Aranha bem, quando o cara consegue escrever piada, pô, é incrível, é sensacional. Agora, em compensação, quando o maluco vai, o Homem-Aranha vai fazer uma participação numa outra revista, e o cara não sabe escrever piada, o Homem-Aranha vira um personagem insuportável, cara. Ele vira um débil mental chato pra caralho. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, não sei se pô, o pessoal concorda ou discorda, mas eu gosto muito do Brian Michael Bendis escrevendo o Homem-Aranha. Pô, o Homem-Aranha fica muito engraçado na mão do Bendis. Na equipe dos Vingadores, o Homem-Aranha abre a boca e vira... Cara, é tiro certo, assim. Eu cheguei a mostrar pra gente na rua o Homem-Aranha, sabe, falando uma parada hilária, assim. Porque o Homem-Aranha com os Vingadores, ele é sempre um pouco estranho no ninho, né? Então ele sempre leva a coisa pra um... É, tem hora que você olha assim e fala, putz, os caras vão meter um soco nele, porque meu, ele é muito troll, né? Ele trola muito. Cara, ele trola o Wolverine, cara, e é de anos isso, cara. Ele tá sempre enchendo o saco do Wolverine, é impressionante. É por isso que falam que ele é solitário, né? Porque ninguém aguenta ele, na verdade, né, cara? Porque ele é muito chato, cara, ele fica trolando todo mundo. Eu me lembro que nas primeiras histórias tinha um lance que o Peter Parker era um introvertido, né? Aí ele, como ele tava tão apavorado de estar usando ali o uniforme, enfrentando vilões, ele dizia que ele usava as piadas pra extravasar, assim, pra esquecer o que ele tava fazendo, né? E sempre nas histórias tem geralmente os capangas que se irritam com ele, não acertam ele, né? Porra, cala a boca! Fica parado num lugar. Ele faz isso pra desestabilizar os caras, né? Os caras ficam tão bravos com ele que não pegam ele de jeito nenhum, né? Eu lembro de uma história que fala que, inclusive, tinha um vilão analisando o Homem-Aranha que fala que, inclusive, as piadas eram parte do arsenal dele, né, cara? Porque o cara fica puto que ele tá falando merda e o cara não consegue. Poderes e habilidades, subir pelas paredes, teia e piadas. É tipo lutar contra a maestra da espada no Monkey Island, né? Você tem que saber o insulto certo. Ah, boa! Oh, muito bem lembrado. Então, mas eu fico imaginando esse negócio do Aranha ficar costurando uniforme, né? De ser um fudido e tal. Cara, o uniforme dele ia feder, né, cara? Não fede. Em várias histórias eles falam que a máscara dele fede. O Wolverine sempre fala, né? Não, eu sempre acho o Homem-Aranha pelo fedor do uniforme. Parece que ele não lava essa porra. Ah, por isso que o... Eu acho que ele lava, porque tem várias histórias que ele bota no uniforme pra lavar, mas acho que fede porque ele fica debaixo da roupa dele o tempo todo. É, imagina, o cara corre pra ir no metrô, tá com a roupa embaixo, fica suando, velho. Não, ele se balança no uniforme, né, cara? Ele é o herói que mais faz exercício, né? Por isso que o simbionte resolveu muita coisa pra ele na época e ele sempre falava, né? Puta, eu não quero outra coisa, esse simbionte aqui resolve minha vida, né? O simbionte eu achava genial, cara. A gente já falou da origem do uniforme simbionte no Guerras Secretas, né? Mas eu achava genial essa propriedade que o uniforme tinha de virar qualquer roupa. Essa era outra coisa que eu queria pra mim, cara. Era o fim da miopia e um simbionte alienígena pra virar qualquer roupa que eu quisesse, cara. Ah, sei lá, velho. Meio... Não sei, cara. Eu não gostaria de ter outro ser me possuindo. Não sei, não acho um conceito bacana. ele não possuía o Peter, cara. Cara, isso é ruim, mas depois se acostuma. Olha o depoimento aí. Não, mas era bem louco, porque assim, o Peter Parker nas Guerras Secretas tava tudo fudido, né, de uniforme, e ele não tinha nem linha pra costurar, né? Aí ele vai lá, puxa uma alavanca, cai uma pedra, aí vira um uniforme preto, né? Tipo, pô, tecnologia alienígena. Isso é um gênio falando, né? Que diga-se de passagem, né? Pra mim é o melhor design de uniforme do Homem-Aranha. Melhor, inclusive, que o clássico. Né? Sem dúvida. É sensacional. Tanto que o clássico, as teias no sovaco, é pra você lembrar que aquele uniforme é de uma aranha. Porque não tem porra nenhuma a ver com uma aranha, né? Vamos combinar. É, azul e vermelho, não tem nada a ver. Agora, interessante a história do Guerras Secretas. Ele vai lá ver o uniforme, mas porque o Coisa, se eu não me engano, ele passa por alguém que tá com o uniforme rasgado e fala: não, tem uma máquina ali e tal, não sei o que. Não, não, não. E a gente nunca descobre qual é essa máquina. Porque. Ele vai na máquina errada, que tem o... Exatamente. E eu fico curioso, eu queria saber qual era a máquina, pra não me confundir se acontecesse comigo, sei lá. Né? Pois é. Vai que você tá num planeta, né, com a roupa rasgada, precisa ficar uma máquina pra costurar, né, cara? Ou que o Coisa levou um simbionte pra casa naquela bermudinha azul dele e ninguém sabe, porque ele fica na paciota até hoje. É, porra, imagina, cara, plot twist. O Coisa vai de sunga e volta de sunga e sunga e regata, né, cara? Que ele fica de sunga e regata sentado no final. Mas falando de uniforme negro, vamos falar, fazer um momento fashion do Quadrincast. Falar dos uniformes do Homem-Aranha, né, cara? Aí os caras falam que fugiram da parada gay, velho. Aí vai falar o momento fashion. Isso aí já tá institucionalizado na história do Homem-Aranha, né, cara? O Homem-Aranha é o super-herói mais fashion da Marvel. Vamos... É. Ele tem uma roupa pra cada dia do mês, né, cara? Não, e outra coisa. Ele fez o próprio uniforme e casou com uma modelo. Ele, cara, ele é o protótipo da bichona. Mas até o uniforme preto a gente não tem nenhuma mudança de uniforme, né? É, aí depois o terceiro, se não me engano, é o uniforme do clone, né, cara? Não, tem uniforme sacanagem, não, né? O Amazing Bagman é antes, né? Ah, o Amazing Bagman é sensacional, cara. O Homem-Vergonha. É, o Amazing Bagman é imediatamente depois do uniforme preto, que ele descobre que é simbionte, né? Exato, que ele... Pra quem não tá lembrando o nome da pessoa, o Homem-Vergonha é o uniforme do Quarteto Fantástico sem bota, descalço, um saco de papel na cabeça. Com um saco de papel na cabeça. E aquele apoiador de calcanhar horroroso. Mais uma cortesia amiga do Johnny Storm, né, cara? E tem um papel, tipo, me chuta, né, nas costas, né? Tem o Johnny Storm colocou, né? Mas entre esse e o... E o Aranha Escarlate ali, o uniforme do clone, tem dois uniformes meio obscuros. Um é um uniforme horroroso, todo de armadura. O Aranha de Ferro. A origem do uniforme do Aranha de Ferro, vocês lembram qual é? Não lembro, como é que era? Só lembro do... Cara, é uma história contra o Rosa, que era o filho do Wilson Fisk. O Rosa. E o Homem-Aranha tem que invadir a mansão do Rosa e tá cheio de capanga armado. Aí ele inventa um composto de teia que endurece tanto quanto o ferro. E faz aquela armadura. Ele é designer, né, cara? Ele fez uma armadura super fashion. Agora eu tô lembrando por que eu não lembrei. Eu bloqueei isso da cadeira. Aí ele invade a mansão do Rosa, os caras detonam aquilo a tiro, ele mata os capangas. Quando ele vai enfrentar o vilão, ele já tá sem armadura, que quebrou aquela porra. É, e era meio umas pastilhas tipo Vidrotil, né? É, não é. Porra, quer dizer que é armadura de Durepox, cara? É, quase isso, cara. Porque quebra, ele leva uns tiros lá e em seguida quebra a armadura. Porra, imagina, eu vou enfrentar uns caras que estão as metralhadoras, eu pego um monte de Durepox, colo na pele, velho, e vou embora. Porra, sensacional. Isso porque o poder dele é agilidade, né? E aí tem o outro uniforme que eu ia falar também, é o do Aranha Cósmico, né? Que é... Puta, eu achava demais essa fase, cara. O Aranha Cósmico, cara. É, que fica só o nariz e o queixo com o uniforme do Homem-Aranha, aquele vermelhinho, né? E o resto é tudo Capitão Universo, isso aí. Então, o Capitão Universo, que é um conceito... Pense numa coisa restolha. E é fodão, porque assim, é uma força misteriosa que, de tempos em tempos de crise, escolhe um cara pra ser o Capitão Universo. É a Força Enigma, não? É a Força Enigma. Agora, e é também... Essa fase é a passada de bastão de Todd McFarlane pro Eric Larson. Isso, exatamente. Ele, antes dele pegar o uniforme, ele tá com uns poderes novos que ele não sabe por que ele tem. E tem uma cena que eu acho engraçadíssima, que é ele voando. E ele tá pela primeira vez se locomovendo sem as teias, e ele mesmo tá falando, isso é muito esquisito. Ele porra o Hulk. Essa cena dele batendo no Hulk é do caralho. É o Hulk cinza, que é mais fraco um pouquinho. É o Tiratema, e ele tá com o poder do sem saber que ele tá com o poder cósmico, que ele sai no tapa com o Hulk, e eu acho que ele dá um soco no Hulk, e o Hulk entra em órbita. Vê que ele é meio suicida, né, cara, porque ele não sabe que ele tá mais forte, e ele vai peitar o Hulk, né. Ah, mas ele tem o Homem-Aranha tem um histórico de enfrentar uns caras bem mais fortes que ele de peito aberto, né, cara. É, o Homem-Aranha é o herói corajoso, ou muito... Eu acho que ele é tipo o Seiya do universo Marvel, cara. Ele tem dano cerebral também, porque ele vai pra briga e não estaria aí, né, cara? Pra quem não lembra, a gente falou no Cavaleiro do Zodíaco que o Seiya, ele era tão corajoso porque ele era idiota, tomou tanta porrada na cabeça, ficou burro. O Aranha deve ser mesma relação, cara. Porque, imagina, apanha demais, cara. Ele é provavelmente o herói que mais apanha do universo Marvel, eu acho. Cara, mas essa passada de bastão do Todd McFarlane, aí a gente já deixou pra trás a fase do Venom, ela, eu acho que é a fase mais apelona do Homem-Aranha, né, cara? Porque de cara ele já enfrenta o Tri-Sentinela, que era nada mais, nada menos que um sentinela com seis braços, três caras. É criado pelo Loki, né, cara? Isso aí era o final daquela saga Atos de Vingança, que era bem legal. Cara, ele saiu na mão com o Hulk nessa época, ele saiu na mão com o Graviton, que é aquele vilão dos Vingadores que domina a gravidade. Um dos caras mais fodidos da galeria de vilões dos Vingadores, né? Ele sai na mão com um sentinela com poder asgardiano, né? Criado pelo Loki. Porra, é mesmo? Que viagem do cacete. E leva, velho. E leva. E o Magneto, ele sai na porrada com o Magneto. Uma das primeiras histórias. E sai porrada com o Magneto. Depois ele ainda briga com o Dr. Destino. Cara, ele briga com uma galera, velho. Mas, pô, mas realmente o Vitor falou uma parada que a gente pulou o Venom, que eu acho que é um dos vilões mais marcantes dos anos 90 também, né? Que merece a visita, né? É, porque é a decorrência, né, do uniforme negro, né? Foi esse plot do uniforme negro que, quer dizer, que apareceu lá nos anos 80. Teve toda uma fase nos anos 80 legal do Aranha, que foi a época da guerra de gangues. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a acompanhar, assim, Homem-Aranha. Na verdade, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a acompanhar quadrinhos de uma forma geral, mas o Homem-Aranha também. E que tinha uma fase muito legal, toda essa fase do uniforme negro, que foi terminar nessa fase do McFarlane com o Venom, tal, que foi muito marcante. E que também marca o fim da fase sadomaso da Mary Jane, que ela passa a ter medo do uniforme preto, ela deixa de ficar se pendurando inteiro, caramba. Aliás, tem uma das páginas mais impressionantes, assim, porque o Venom aparece pra ela, né, e o Peter não faz ideia ainda do Venom, ele não sabe que o simbionte tem vida própria, tal, e que virou o Venom propriamente, e ela tá ali desesperada, aos prantos e tal, e ele ainda não entende, né, depois que ele tem a primeira luta com o Venom, tal, então, e aquela fase sensacional. Ele chega, o Venom tá na casa dele e a Mary Jane num canto chorando. É uma cena super chocante, assim. Não, tem uma cena antes dessa. É porque a Mary Jane, se eu não me engano, a Mary Jane num canto chorando abre uma revista, mas a que fecha antes dessa é o Venom chegando e a Mary Jane achando que é o Peter, falando: ah, amor, você chegou. E você vê só o olho do Homem-Aranha e aí abre um sorriso, que é muito. É muito sinistro aquilo. É, antes ele ter aqueles dentes enormes, né, era só um sorriso, e tu fica, caraca, que porra é essa, velho? Muito estranho, é meio alien, assim, né? É, essa é a versão sombria do Homem-Aranha, né, que era naquela fase também que os heróis todos tinham uma versão sombria, né? É. E o Venom, na verdade, ele vem de duas histórias fodas do Aranha, né, pro Aranha, né, que são Guerras Secretas e a saga do Devorador de Pecados, né, que surge o Ed Brock, que é a morte da Jean DeWolf. É no início dos anos 80? Já era 80. A Jean DeWolf é dos anos 80, já? Já. O Ed Brock, na verdade, era o Peter Parker do mal, né, cara? Se eu for parar pra pensar, né? Que era um cara... É, no terceiro filme levaram isso muito a sério e ficou uma merda, né? Ele não era o Peter Parker do mal, cara. Ele era o primeiro cara, depois do Duende Verde, que tinha um profundo ódio pelo Peter Parker. Ele era o cara destinado a destruir o Homem-Aranha. Ele era um cara bombadão e tal, né? Um cara fortão, assim, né? Era, o cara apareceu o Flash, né? Ele lembrava muito Flash Thompson. Exatamente. Era como se fosse o Flash ganhando os poderes do Aranha e dando merda. Ironicamente, o Flash, anos depois, décadas depois, virou o Venom, né? Ironicamente. O foda do Venom, cara, é que aí vira bagunça, né, cara? Porque o Venom começou a procriar o simbionte, né, cara? Mas isso é aquela questão assim, né? O personagem fez sucesso, o personagem é legal, tal, não sei o quê. Overdose, entendeu? Não, antes disso, o Venom era o herói imagem da Marvel, né, cara? É. Ele era o anti-herói da Marvel, musculoso, sem regras e tal. Ele era vilão, quando alcançou uma popularidade bizarra, virou anti-herói. O que não fazia sentido pro personagem que dizia, eu quero comer seu cérebro. Ele virou anti-herói com revista própria. Não faz sentido. Ele virou tipo um Homem-Aranha mais do mal, assim. Mas... O foda do Venom é que ele ficou muito famoso, cara. O problema dele ficou muito famoso. Inclusive por causa dele que eu paguei um dos maiores micos da minha vida nerd, cara. Um dos, né? Mas talvez um dos maiores. Na época do terceiro filme do Homem-Aranha, eu fui comprar a camisa do Venom, né? Aquela camisa preta básica que todo nerd deve ter. Aquela camisa preta com símbolo branco. Menos eu, porque nenhuma camiseta de nerd me serve. A camiseta preta com a aranha branca? Mas é preta, velho, emagrece. E aí eu cheguei na loja e tinha uma velhinha. Aquelas lojas de rock e tal, um monte de camisa de quadrinhos, de banda e tal. Eu fui lá pedir e tinha uma velhinha pra atender. Tava com um camarada meu, carei, velhinha, puta, velho, não vou perguntar a camisa do Venom, que a velhinha não vai saber, cara. Aí eu cheguei lá, ô moço, tudo bom, boa tarde? Você tem uma camisa do Homem-Aranha, camisa preta do Homem-Aranha? Ah, tenho. Ela pegou a camisa preta com Homem-Aranha, uniforme normal. Essa aqui, você acha legal? Não, é a camisa tal, com um símbolo branco e tal. Pera aí. ela foi lá e trouxe uma camisa preta com Homem-Aranha em preto e branco. Não, é uma aranha grande, né, que pega no peito inteiro e tal. Ah, você quer a camisa do Venom? Cara, pense que eu sou zoado até hoje pra esse camarada meu que foi comigo, cara. Só faltou ela te perguntar, né? Você quer... Ela só faltou perguntar, você quer a camisa do Venom com o Ed Brock ou ainda do uniforme negro do Homem-Aranha? Porque tem uma leve diferença, né? A do Venom é mais distorcida, assim. É, só faltou ela fazer essa distinção, né, cara? Mas, meu filho, você quer Guerras Secretas ou você quer... Venom do Todd McFarlane ou da fase do uniforme negro? Mas eram essas velhinhas, bem velhinhas mesmo, cara. É, o que você quer? Pô, você que foi trouxa de não ver que você tava sendo atendido pela tia May. É, pode crer. Tia May fazendo uma complementação de renda, né, cara? É. Aliás, do que vive a tia May, hein? Uma pessoa do que? O Parker não era um desempregado? Agora ela vive de... Não, mas ela é viúva, cara. Agora ela vive de piriguetagem que ela tá casada com o pai do Jonah Jameson, né? Mas é, é verdade. Cara, inventaram o JJJ Jameson, né? Ah, não. Ele é Jameson Jr. ainda, cara. A gente ia falar dos uniformes ridículos, mas... Só faltou o uniforme do Ben Reilly, né? Que é legal pra época. Que, inclusive tem alguns membros do Quadrincast aí que faz a loucura, né, de tatuar o uniforme do Ben Reilly, né? Do Ben Reilly? É. Caraca, bicho. Esse mesmo cara tem tatuado o uniforme do Ben Reilly e o Capitão América do filme, cara. Aquele primeiro filme que não é mais. Vocês são moleque e não estão lembrando que o Peter Parker tinha uma mochilinha de teia, cara. Ah, é? Ele andava pra cima e pra baixo com aquela mochilinha de teia. É, mas na hora da luta ele não lutava com mochilinha de teia, não. Ele colava de teia, né? Tem essa vantagem. Ele colava no canto e ia pra porrada. É. Ele não chegava lá e falava, ó, Octopus, peraí, dá um tempinho. Trégua, fazia um Tzinho com as mãos, assim, trégua, peraí. Não, mas a mochilinha voltava lá. Ele fazia cada vez, tipo, ele esfriava a culpa dele. Porque voltava uma hora, né, cara? Cara, vocês estão destruindo a minha infância, cara. Peter Parker, ele era mesmo fashionista, cara. Ele fazia uma mochila toda hora, cara. Ele fazia uma mochila, ele fazia um uniforme. Porra! Ele guardava a mochila no mesmo lugar que ele botava a máquina, né, cara? Porque ele era o melhor fotógrafo do mundo. Ele guardava a máquina num lugar qualquer, aí ele tinha um sensor no cinto que cada vez que o Homem-Aranha tava na frente, a máquina batia uma foto. Mas isso é bem bolado. Isso é bem bolado. Mas, pô, como é que faz foco nessa porra? É a melhor máquina. Tem um recurso na câmera que chama suspensão de descrença. Seleciona. Aí você... Noite, paisagem, retrato. Na câmera de vocês não tem esse recurso aí? A do Peter tem, porra. Não, se a minha tivesse, eu não teria barriga na foto. É, não, mas aí é muita suspensão de descrença, né, cara? Mas uma outra parada dos uniformes também, que, porra, eu gastei um tempo já elucubrando sobre isso, que a teia do uniforme azul e vermelho sai do pulso, né? A teia do uniforme preto saía do punho, de cima. Como é que ele pegava? Eu tenho uma discussão com um amigo de qual era mais prático, porque sair do punho, ele tem que dar a volta da mão por cima pra pegar, e saindo do pulso, ela já tá ali na palma da mão pra pegar. Exatamente. Mas aí ele é ágil, né? Às vezes ele consegue girar a teia rápida também. É, já... Rapidinho. Não, ele tem que dar uma voltinha, ele tem que desmunhecar pra pegar. É, exatamente, tem que desmunhecar pra pegar. Ele sabe que soltar e já tá galera. Então nós estamos chegando à conclusão que o Peter Parker é fashionista, gosta de ser possuído pelo simbionte e desmunheca. Tem uma coisa que eu sempre perguntei, de vez em quando o Homem-Aranha é meio Lanterna Verde, né, cara, porque ele faz umas esculturas de teia perfeitas, assim, né? É. Como é que ele consegue distinguir entre uma rede e uma bola de teia... Um tiro curto de teia, uma teia simples, né? No começo eles explicavam que tinha um negocinho que ele girava, que era o formato que ele queria, assim. No se ele atira de um jeito, ela sai um fio, se atira do jeito, sai uma rede, se atira do jeito, sai líquido. Ah, é, o adesivo, ele usava no começo. É. Que era só um adesivo e grudava os pés dos caras no chão. Astuso, né? Aí já é um recurso que, falando sério, eu acho que devia... Que era uma coisa que devia ser muito específico, né? Porque ele é meio impraticável, né? De fazer isso enquanto o pau tá comendo, entendeu? Eu tinha que... Ah, peraí, cara. Mais impraticável que as expressões da máscara dele, não tem, cara. Não, claro. Aquilo era genial. Não, aquilo era genial. O Homem-Aranha é triste, cara. Foi uma coisa que depois o Deadpool copiou também, né? Os caras aproveitaram no Deadpool. Era o Eric Larson que gostava muito de fazer isso. Que ele botava aquela a parte preta grandona... E às vezes ele conseguia fazer um olho fechado e um olho aberto. Assim. Homem-Aranha é japonês. É, mas isso é um recurso que você é obrigado a usar. É igual o Homem de Ferro. Você já reparou que às vezes em alguns lugares o Homem de Ferro faz uma caretinha? Assim, se você tem que fazer, se você não fizer, às vezes você não consegue transmitir a emoção que precisa ser transmitida na história, né? Tá certo que o Homem de Ferro é mais ridículo ainda do que o do Aranha. Falando do Homem de Ferro... Quando o Sam Raimi foi gravar o primeiro filme, eles disseram que uma das dificuldades era essa, né? Como é que eles iam transmitir emoção com o Homem-Aranha de máscara? É impossível, né? Nos quadrinhos dá pra fazer, mas... No primeiro filme, ele tá constantemente balançando a cabeça. Ele fala balançando a cabeça. Ele inclina a cabeça pra cá, inclina a cabeça pra lá. Ele sempre tentando transmitir alguma emoção. Mas falando no Homem de Ferro, ficou faltando só o uniforme do... Aquele uniforme Aranha Dourado, né? Que chama, não? Aranha de Ferro também. Aranha de Ferro 2. Esse ficou conhecido como Aranha de Ferro, que é o Aranha do Stark, né? Alguém achou esse uniforme maneiro, tipo, falou, pô, esse uniforme é maneiro, esse vai durar. Puta, cara, eu sabia que ia durar umas 5 edições, cara. Eu achei maneiro, só que eu não gostava daquelas pernas, né? Cara, eu achava horrível esse uniforme, cara. Cara, eu achava feio esse uniforme, cara. Eu achava muito feio. Eu gostava mais do uniforme do Aranha Escarlate com aquele casaquinho azul do que esse aí. O Aranha de moletom é sensacional. O Aranha Escarlate era anos 90 total, né, cara? Todo mundo tinha jaquetinha, né? Foi da época que passaram os Vingadores tinham jaquetinha. Todos os Vingadores tinham jaquetinha naquela época. Até o clone do Homem-Aranha era tendência fashion, né, cara? Que até hoje, agora que entrou na moda usar capuz, ele já usava naquela época. Mas a saga do clone, ela, na época que saiu, ela foi bacana, cara. Cara, eu achei maneiro. O problema é que quiseram estender demais. Ah, mas a saga do clone tem um ponto que ela perde a linha. É uma história chamada Clonagem Máxima. A partir desse ponto da saga virou baderna. E que tem uma porrada de clone, né? O Chacal começa a fazer um exército de Homem-Aranha. Que é inclusive durante essa história que descobrem que o Kane é o primeiro clone do Homem-Aranha, né? O clone defeituoso. Sim, porque ele era um vilão que tinha surgido e ninguém sabia quem que ele era meio misterioso. É, e ele tinha matado o Dr. Octopus, tava matando geral, assim, até o Sexteto Sinistro tava com um cagaço dele. Que é o Homem-Aranha matando os personagens, vai contra tudo que é a essência do personagem. Mas na época eles usaram isso porque o Peter Parker passa a ser procurado pela polícia, porque as digitais dele estão nascendo do crime. Ele era um clone. Ele deixava as digitais nascendo do crime pra polícia em cima do Peter. E tem uma fasezinha também ali meio estranha, um pouquinho antes, eu acho, da saga do clone, ou depois, não, acho que é antes, que é o Mark Bagley desenhando e tal, que ele vira uma espécie de Homem-Aranha sombrio, que ele fica meio... Tipo, de saco cheio, que todo vilão volta e ele fica boladão. E fica saindo na chuva à noite e porrando todo mundo. Isso não é depois do retorno dos pais de Peter Parker? É depois do retorno que ele, puta, me fuderam de novo, eu achei que meus pais tinham voltado. Era tudo um plano do camaleão. Eu acho que é na época que a tia May morre, ou que ele descobre que a tia May não morreu. Mas é uma coisa assim, tipo... Qual delas? Porque tem umas 10 assim, cara. Não, é na época que ela tá pra morrer, que ele queria desistir de ser Peter Parker pra ser Homem-Aranha pra sempre. Então, ele ficava na chuva porque ele não podia arranjar os dentes, né, cara? Que nessa época todo mundo arranjava os dentes, todo mundo era do mal. Mas ele tinha que ter inventado um uniforme com a boca aparecendo, né, cara? Não sei o que não pensaram nisso. Mas sabe que nessa época a Marvel acertou porque ela criou um Homem-Aranha sombrio, né? É, essa época já tinha o Homem-Aranha 2099, né, cara? Que era bem mais sombrio. Pô, o Homem-Aranha 2099 era legal, né, cara? Eu gostava do Miguel O'Hara, cara, até hoje sou fã dele. Eu compro esses videogames caça-níquel que lançam no Homem-Aranha só por causa do Miguel, cara. Pô, tem um post do Homem-Aranha 2099 aqui, atrás de mim. Tipo, pô, é uma época que eu acho interessante. Depois foi pro caralho, né? Mas o iniciozinho ali, as cartinhas, e ele era viciado numa droga, sei lá do que. Isso, tem esse lance dele ser viciado. Aí depois ele ganha os poderes porque ele usa a máquina de reconfiguração genética, né? Pra tentar curar o vício. Aí ele ganha os poderes do Homem-Aranha. E, pô, pra mim é uma das melhores coisas que o Rick Leonardi fez desenhando, assim, né? Depois ficou meio zona. E é um dos melhores uniformes do Homem-Aranha, embora não tenha muito a ver com o Homem-Aranha, né? Uniforme bem diferente. E é uma das piores justificativas. Ah, é uma fantasia de carnaval. Imagine se fosse no Brasil, né, cara? É, pois é, ia ser cheio de pluma o uniforme dele. Não, cara, mas não é carnaval. Era festa Dia de los Muertos. Dia de los Muertos, por isso que tem uma caveira, assim, é sinistro pra caralho o uniforme. Mas você vê, cara, mesmo na historinha que mostra ele no Dia de los Muertos, ele destaca muito, porque não tem ninguém com nada parecido. E é um tecido especial também, né, uniforme, não é um pedaço... Mas é o futuro, né, cara, todo mundo usava moléculas instáveis, aí tu entende, né? Ah, moléculas instáveis do Reed. Isso, exatamente. Porque patenteou, né, virou... Pelo menos ele não precisava ficar costurando. Ele pega um pedaço de um ultraleve pra virar aquelas teias que ele usa como se fosse uma capa, assim. Aí justificam que ele usava pra planar mesmo. Era bem, mas eu gostava do 2089. Pô, vocês perceberam que a gente consegue falar de toda a cronologia do Homem-Aranha só falando dos uniformes, né, cara? É interessante. A gente escolhe um uniforme e fala de uma fase. E essa fase agora, recente, tá saindo nos Estados Unidos... Que cada vilão, praticamente, que o Aranha enfrenta, ele cria um uniforme novo. É um uniforme ninja que fica invisível, um uniforme mais reforçado contra um cara que atira muito, era um justiceiro. Eu tenho uma coisa pra falar sobre essa fase nova, desde desse um novo dia e tal, porque, pô, eu sou fã do Homem-Aranha desde moleque, eu comecei a ler quadrinhos de super-herói por causa do Homem-Aranha, li a vida toda, nunca deixei de ler. Mas, cara, eu tô tendo dificuldade já, eu tô há uns 5 anos desde que apagaram a Mary Jane do Mephisto, ele fez um pacto com o Mephisto pra voltar a ter a identidade secreta dele, e o outro lado disso era apagar o casamento do Homem-Aranha, não sei porquê, não sei o que o Mephisto ganhava com essa porra. Desde essa fase que virou uma coisa um pouquinho revivendo os anos 60, em que você tem uma aventurazinha solta e tal, que pra mim tá parecendo um Elseworld do Homem-Aranha, tá foda, não tô tendo nenhum senso de avanço, sabe, de evolução. Eu acho que você tem o mesmo sentimento que eu tenho quando eu li. Você não consegue se apegar àquela linha de histórias, porque parece errado, não sei se é essa... E porque também surgiu do nada, não foram personagens que foram aparecendo, que estavam ali, pô, aquela a menina da a legista, a médica legista que ele tá tentando namorar agora, a outra que mora com ele, que é irmã do policial e tal, personagem que surge do nada, não tem como me identificar assim, tipo, como... E eles surgem do nada como se eles estivessem ali o tempo todo, sabe? Exatamente. Você sabe que isso é uma segunda tentativa da Marvel de rebutar o Homem-Aranha, né? Eles, na época, antes do fim do casamento da Mary Jane, tem aquela história que a Mary Jane supostamente morre, e ela fica uns 2 anos com esse status de morta no universo Marvel. Mesma coisa, o Homem-Aranha vai morar com um outro colega de quarto, começa a aparecer um monte de amigo novo. Mas o que acontece? Essa época, eu acho uma bosta essa época, que inclusive entra, acho que o John Byrne desenhando uma das piores coisas da vida por ali nessa fase, perto dessa fase ali. Eu não gosto dessa época, eu acho péssima a explicação de por que, que ela morreu e depois de por que, que ela voltou, eu acho horrorosa. Mas me parecia dentro da cronologia. Essa época de agora parece fora da cronologia. Parece outra parada. Parece que tem uma Ultimate no universo regular, né? É estranhíssimo, eu tô quase parando de ler porque eu não tô conseguindo. Pô, aí tem esse ameaça, tem umas paradas, tipo, aparece a namorada nova do Harry Osborn, que descobriu, é mais uma das 80 pessoas que descobriram um canto secreto do Duende Verde e vira lá uma duenda verde lá da parada. Duende Verde é o cara mais desleixado, né, com base. Porque quantas pessoas já acharam o uniforme dele? Total. Ele tem... O Duende Macabro, o Halloween, o Harry Osborn. O Phil Urich, né? Que era o Duende Verde do Bem. Que era legal. O filho do Urich, o sobrinho do Urich. Esse aí eu gostava, o Duende Verde do Phil Urich. Eu acho que o Duende Verde é o dono da Subway, do Starbucks, assim. É uma franquia. É franquia. Tudo. Atrás de todo Starbucks tem uma abóbora explosiva, sabe? É bizarro, qualquer um acha, pô. O único que realmente teve uma ideia interessante nessa questão do Norman foi o Duende Macabro, né? Nos anos 80 era um personagem legal, que inclusive teve uma saga legal de que ninguém sabia quem era o Duende Macabro. Né? Ele teve várias identidades, né? Ele teve várias identidades. Ele surgiu nessa pegada de ninguém saber que era o Duende Verde, né, na época. Né, de ser um vilão misterioso, né? Podia ser qualquer um. E depois que o nego descobre, ah, é o Ned Leeds. Aí você fala, porra, mas quem era esse cara? Aí ele era um amigo de infância do Homem-Aranha, também namorado da Betty. Não, era namorado da Betty Brant. Era o marido da Betty Brant. Mas ele era, ele tava no passado do Homem-Aranha. Foda-se, cara. Era... Mas no final ele não era exatamente ele, né? Porque 20 anos depois lançaram uma revista que mostraram que era um cara mais obscuro ainda. Tipo, tu... Roderick Kingsley. Puta, era mais obscuro ainda. Mas essa época dos anos 80, inclusive, acho que foi Homem-Aranha 94 no Brasil, até hoje eu lembro, porque tinha era uma luta do Homem-Aranha com o Wolverine, na Alemanha. Quando encontram o Ned Leeds morto, com o uniforme do Duende Macabro. É muito legal essa história. É legal mesmo. Puta, essa história é foda, hein? Na verdade, foi um dos primeiros encontros dos dois, né? E que tem o Homem-Aranha socando o Wolverine contra uma lápide, até quebrar a lápide. Depois virou a fase, pra mim, a fase mais legal do Homem-Aranha é essa fase dos anos 80 aí, que era uma fase muito urbana, Eu gosto muito também. Eu acho que é a melhor fase. O uniforme negro também. O uniforme negro sem ser simbionte, sendo roupa, né? Isso, sendo roupa, é. Assim, é lógico. Fora a fase clássica dos anos 70, assim, que definiu muito da cânone do personagem, os anos 80 foram legais. Dos anos 90 pra frente começou a descambar um pouco até chegar nessa fase atual aí, que é terrível, né? O que eu ia comentar em relação a esse estranhamento assim que a gente tem com essa fase nova do One More Day e tal, é porque a gente sabe que tem um motivo comercial por trás daquilo que está acontecendo. Se fosse uma motivação criativa, aí você às vezes consegue encarar de uma outra forma, mas como eu tenho uma motivação comercial, aí você já... Essa parada também de reescrever a realidade, que eu acho estranho, porque assim, se fosse... Então a Mary Jane tem que ir embora e ela vai embora e ele tem que morar sozinho, beleza. Mas ela fica, né, cara? E o Mephisto, porra, refaz a realidade e você não sabe o que é cronologia, o que é retcon, o que não é, sabe? Parece que a qualquer momento vai voltar ao normal, mas não volta. Mas é só o primeiro conceito, cara, que é o teu herói. O teu herói favorito, né? Acho que é o herói favorito da maioria dos nerds do mundo. Fazer o pacto com o capeta, cara. Porque é errado divorciar, né? Pacto com o capeta tá beleza. Pode com o capeta, pode, mas divorciar é errado, certo? Não, cara, eu vou dizer que eu tô nessa vibe do Caruso, cara. Eu parei de ler Homem-Aranha regularmente desde o outro, que é aquela fase do Straczynski que ele tentou meio que dá uma origem totêmica pro Homem-Aranha, que na verdade, blá blá blá blá. Mas você, cara, tá falando daquela que ele entra no casulo? Isso. Aí ele sai com ferrão e coisa. Naquela hora eu disse, cara, esse cara não é mais o Homem-Aranha. Ferrão, né? Ninguém tem coragem de falar do ferrão em revista nenhuma. Ele ficou com ferrão e tranquilo. E sumiu. E é que os poderes dele estavam evoluindo pra ser mais parecido com uma aranha, né, cara? Mas pô, uma fase imediatamente antes dessa, que eu gostei pra caralho, que o Ricardo tava falando que depois dos anos 90 foi tudo porcaria, né? E eu concordo, mas tem uma fasezinha ali no finalzinho dos anos 90 que é a Tia May descobrindo a identidade do Homem-Aranha, que eu acho bem maneira. Ah, verdade. Mas é o começo da fase do Straczynski, quando ele vira professor e tal, e aí acontece alguma coisa, envenena a comida do Straczynski... Sei lá, cara, sequestra a mulher dele, sei lá, velho. Quesada, cara, a explicação é Joe Quesada. Pô, eu me lembro de... Ele deve ter comido uma quesadilha. Você sabe o que vai aparecer agora, né? E a gente achando que o comediante era o Caruso, cara. Eu tenho muito o que aprender. Caruso me inspira. Pô, cara, desculpa, cara, o cara é profissional, fica com vergonha agora, Ricardo. Eu achei quesadilha uma boa piada, cara. Isso depois contra o tipo de comediante que eu sou. Cara, você sabe que eu tô com vergonha porque o Caruso é o convidado, cara. E ele sabe mais que nós, cara. Tá ridículo isso. Mas, porra. Mas normalmente é assim, né, cara? O convidado sempre sabe mais que a gente, cara. Mas a gente só chama quem acrescenta a discussão, cara. Mas é porque o meu conhecimento é muito limitado ao Homem-Aranha. De vocês pega muitas outras coisas que não cabem no HD. Que pensa? Essa época do Aranha era legal porque entra naquilo que a gente tava falando. Era uma consequência natural do personagem. Um dia a May descobrir. Porque, ela lida bem com isso, né? Ela lida bem, e a relação dos dois muda, e isso evoluiu o personagem, isso é que é legal. E evoluiu o personagem da May também, que ela também, passa, exatamente. É a primeira vez que ela tá com aquele cabelinho Chanel, mais modernete, né? É. E é uma relação muito interessante. Eu me lembro de ler aquilo, foi uma das últimas coisas que eu li do Homem-Aranha, com impacto, sabe? Que eu fiquei tipo, caraca, preciso ler a próxima. E o John Romita Jr. desenhando, tem muita gente que não gosta dele, eu me amarro muito. Ele tem um traço meio anguloso, meio melhor. Ele melhorou, cara, ele melhorou no Homem-Aranha. Ele se tornou um artista que ele é hoje no Homem-Aranha. As primeiras edições que ele desenhou do Homem-Aranha eu achava horroroso, cara. Hoje em dia, pra mim, ele é um artista que eu gosto de ler no Homem-Aranha depois do pai dele. O legal do Romita Jr. é que ele tem um estilo próprio, né? Eu acho que isso é interessante em qualquer artista de quadrinhos. Ou é um estilo que você reconhece. Você não precisa olhar lá na primeira página da história pra ver quem desenha. Você bate o olho e você sabe. Ah, o Romita Jr., é o Brian Hitch. Mas voltando ao Straczynski dessa fase totêmica, até o surgimento do Ezequiel, né? O Ezequiel. Cara, o que eu acho interessante dessa fase particular, que aparece o Ezequiel falando uma opção de coisa que você, pô, nunca parou pra pensar, que a aranha na ser radioativa, na verdade, não tem nada a ver com isso, porque você tem um fundo totêmico, todos os seus vilões são animais, mas ele apresenta isso como uma possibilidade, como uma opção. Ele não fala, agora é isso, agora essa é a nova realidade, sabe? E aí é maneiro, quem curte essa parada pode achar, tipo, pô, interessante, pode ser que seja. E quem é fiel à cronologia original vai falar, tipo, pô, é um velho maluco, ele que se foda, sabe? Mas aí aparece o Morgus, né? E o Morgus é um vilão. Morlun. Que Morgus? Eu conheço o Morlun, né? Que Morgus, cara? Misturei o Morbius e o Morlun. É, aí agora é a hora que aparece o jumento. É sempre, né, cara? Eu não me livro desse momento, cara. Mas, cara, pô, o Morlun, a batalha entre o Homem-Aranha e o Morlun foi uma das últimas batalhas também que eu li. Eu falei, tipo, caraca, que foda, que tem uma frasezinha que depois acho que até nem gastou isso. O Homem-Aranha tá apanhando pra caramba e aparece lá o Morlun na sua totalidade e o Homem-Aranha fala, e pela primeira vez eu não consigo pensar numa piadinha. Putz, isso eu achei, cara. Eu fiquei arrepiado quando eu li. Ele eu acho que dos que eu li também, ele é o último grande vilão que de fato ameaça o Homem-Aranha, né? É, mas depois sumiu e foda-se, né? É que o Aranha, ele tem uma galeria de vilões foda, né? É muito difícil você criar um vilão pro Homem-Aranha, né, cara? E exatamente isso que você tá falando, pô, ele tem vilões fodas e tal, e essa fase de agora, os vilões fodas estão todos meio esquisitos, o Octopus tá todo estranho, cara, tá todo... É, mas a desculpa que deram pro Octopus ficar desse jeito, eu até achei coerente, cara. Porque o Octopus, na verdade, ele desenvolveu um câncer, né? Um dano cerebral. Mas o Venom também desenvolveu o câncer. O Electro, sei lá, tipo, o Scorpion. Mas tu vê que a Marvel tá preocupada com essa questão do câncer, né, cara? os heróis pararam de fumar na revista, né? Não, eu acho que por anos eles ficaram com aquele negócio que radiação era legal, que radiação era bom, radiação te dava superpoder, né? Aí agora eles estão meio que voltando, não, só um pouquinho, radiação é câncer. O lance é que mostra uma cena muito interessante na hora que mostra o Octopus diferente, que o Octopus, que basicamente é o Dr. Octopus, ele tem aqueles braços de metal, mas ele é humano, né? O resto dele, do corpo dele. E ele sai na mão com o Hulk, cara. Não, é que era de adamantium, é uma época que o... Não, tem uma época que ele sofre um upgrade, que ele fica com os braços maiores e de adamantium. Eu li uma carta do Eric Larson falando exatamente sobre isso, dessa parada do Hulk, que foi o Eric Larson que fez essa história, porque ele tinha sofrido esse upgrade pra ficar com, né, com a parada de adamantium. E qual a melhor forma de você mostrar a supremacia do personagem? Botando ele pra sair na porrada com o Hulk. E depois o Peter David, acho que era quem escreveu o Hulk, fica meio puto e faz uma história do Hulk porrando o Octopus. Mas, porra, não precisa, sabe? A gente sabe que o Hulk é o mais foda que existe. Mas mesmo assim, cara, a porrada do Hulk na cabeça de um cara que se pegar de resguelho já era, velho. O Aranha tem os três principais vilões dele, que é o Duende Verde, o Venom e o Dr. Octopus, né? Mas tem uma porrada de vilão legal, inclusive o Lagarto, né? Que vai pro cinema agora. É um dos primeiros vilões que tem aquela clássica dicotomia, que na verdade ele não é um cara mau, né? Ele não é mau, ele só tá dando uma de João sem braço, né? É, exatamente. Putz! Cara, eu tô guardando essa... Caruso inspirando, meu Deus do céu. Cara, eu tô guardando essa piada faz umas 3 horas, vou falar desculpa. Nós estamos querendo matar o Caruso de vergonha, né, cara? Eu ia dizer, pra ver a empolgação que você falou, que ela tava guardada ali dentro. Ela tava guardada, cara. Primeiro comediante profissional que a gente recebe aqui no Quadrincast, vocês vêm com essa, cara? Vocês estão querendo, querendo emprego em algum lugar? Que é isso, pô? Mas, pô, uma parada... Pô, ele é um dos primeiros vilões. É um daqueles vilões que realmente tem essa questão, essa dicotomia, tipo, pô, eu posso... Eu tenho que bater, mas eu não posso bater tanto, porque ele é meu amigo e é pai de criança e tal. É um vilão que, pô, eu achava ele maneiro, mas ele é meio bunda mole. E quando eu vi no trailer do cinema, eu achei foda. Eu fiquei tipo, caraca, fudeu. Ele tem potencial pra ser assustador, né, cara? Mas nos quadrinhos eles davam uma maneirada, porque ele era muito selvagem, né? O lance do lagarto também é o mesmo problema que às vezes acontece com um monte de vilões do Aranha, né? Eles vão exagerando, né? Porque no começo tinha essa relação que era muito legal, do Homem-Aranha ter que se conter e tal, não sei o quê. Aí depois de um tempo, tem umas sagas recentes aí que eu não sei o que acontece, ele vira animalesco, quase um dinossauro, e todo mundo vai virando lagarto também. Ele vira a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode crer, é isso aí. É tem um cuca, cabelinho mano. Escroto. É porra! Porra, a Globo não processou, não? Tem uma história desenhada pelo Luke Ross, que o Homem-Aranha enfrenta um lagarto completamente selvagem, inclusive tinha uma barbatana enorme. Aí depois eles explicaram que era um lagarto de verdade que o Dr. Connors evoluiu por acidente, né? Isso é típico da Marvel. A Marvel, na real, ela é genial com isso. Porque ela pega e leva os personagens até um... Ela vai aumentando o nível, assim, ela vai bombando, né? Aí ela leva os personagens a um nível tão absurdo que eles se descaracterizam. Meses depois, não é nem anos, meses depois, elas relançam o personagem, de volta às origens. O personagem que todo mundo queria ver. A Marvel é genial nisso aí, cara. É, exatamente. É um negócio... Elas fodem o personagem e aí voltam pro começo e vendem como uma grande coisa. É por isso que eu falo que a Marvel é SBT, cara. Porque a Marvel tem esses negócios, tipo o Silvio Santos mesmo. Coloca o Chaves o horário que eu quiser, velho. É 9 da manhã, amanhã é 9 da noite, depois é 3 da tarde. É overdose. Depois volta pro horário clássico. Depois volta, porque vocês pediram. É você que tem a teoria de que o Stan Lee é o Silvio Santos? É, o Stan Lee é o Silvio Santos da Marvel, cara. É o próprio. É muito boa essa teoria, cara. Excelsior! Excelsior! Você não vê o Stan Lee fazendo, tipo, o Roda-Roda Jequiti, a Porta da Esperança, né? Imagina lá, a Tia May na... Pior que dá pra ver, viu? A Tia May na Porta da Esperança com o Stan Lee, cara. Ele já fez coisa muito parecida, né, cara? Pior que dá pra ver mesmo. Mas o que vocês acharam do Lagarto como escolha pra novo vilão do cinema, assim? É que o foda do Aranha, nos três primeiros filmes, vamos pegar aí o retrospecto. O Duende Verde era um cara, tipo, tinha umas tendências egoístas, que tomou um soro, ficou psico, mas tinha dupla personalidade, né? Mas o Lagarto tá nessa vibe aí pelo trailer, cara. É, cara, eu acho que o Lagarto é o único que sobrou, porque você tem... Qual o outro personagem que você ia ter? Um personagem que você... Cara, eu iria com o Kraven. Eu abriria com o Kraven. Mas, pô, Kraven é um maluco que caça. Não tem efeito especial. Ah, mas aí que tá. Você tem a última caçada de Kraven. O Lagarto... Não, mas aí não ia funcionar no reboot. Tem o drama do fato de ser um amigo, de ser um... Sabe? Você precisa dessa ponte. O Kraven entra num pacote de outros vilões que não tem relação com o Peter Parker. Tem só relação com o Homem-Aranha. E, senão ficam duas histórias muito paralelas que você não consegue... Aí a gente vai fanficar um pouquinho, né? Tinha uma época que a gente escrevia fanfic direto. Que, puta, vou escrever um filme do Homem-Aranha. Cara, na minha cabeça, o quarto filme do Homem-Aranha seria o seguinte. Seria a última caçada de Kraven com o Lagarto adaptado no lugar do Ratos. E você adaptaria a história do Kurt Connors ali. Isso ficaria foda, assim, tipo... Mas eu ainda acho que o Kraven, como personagem pra você botar num trailer e tal, porra, é um maluco de bigode, cara. Não é... de cavanhaque. É, de cavanhaque. Maluco de cavanhaque e, porra, um casaco de oncinha. Não é uma parada que... Você bota um CGI ali e vê... Não, caralho, cara dessa cor, né? É um cara, porra, com uma faca, porra. Eu acho que o Kraven tinha que ter entrado no Homem-Aranha 3. Eu acho que você já tinha estabelecido aquele Peter Parker e tal, não sei o quê. Agora, como um reboot, já, eu acho que já não encaixaria. Talvez encaixe depois. Ele seria um puta personagem se você tivesse uma série do Homem-Aranha, tipo um seriado, que nem tem, sim, sei lá, Smallville, entendeu? Você tem um personagem que, porra, que é mais humano e que você consegue estender durante vários episódios, mas pro filme ele não é explosivo, ele não é esporrento, ele não é fodão. É, eu acho que a escolha do Lagarto, ela vem de um roteiro reaproveitado pro Homem-Aranha 4, né, cara? Na trilogia do Raimi, os fãs sempre esperaram que o Kurt Connors, que aparece nesse primeiro filme, realmente virasse o Lagarto, e isso acabou não acontecendo, né? Então, que é a maior pegadinha do malandro com o ator, né, inclusive. Contrataram o cara pra ele ser o Lagarto, vai ser o Lagarto, vai ser o Lagarto. Exatamente, né? Vai ser o Lagarto? Ser o Lagarto, o cara tirou o braço à toa. O cara amputou o braço ali, né? Pra entrar no personagem. Pô, o cara foi iludido com promessas. O cara foi iludido com promessas que ia ser astro de um blockbuster, se fudeu, né, cara? Mas acho que o grande problema dos filmes da primeira trilogia do Aranha foi insistir demais nessa questão dos Osborn, né? Do Duende Verde como vilão. Mas não tinha como escapar. Depois que estabeleceram isso no primeiro, não tinha mais como fugir. É, então, mas aí o erro foi esse. Eu acho que, por exemplo, tanto é que o meu filme preferido dos três é o segundo. Uma, porque eu uso o Octopus, que é o meu vilão preferido do Aranha, né? E que foge um pouco dessa questão aí que acaba ficando batido. E é uma coisa que, pra esse filme novo do Aranha, aparentemente não tem, assim, uma ligação muito extensa com os Osborn, que eu acho legal. Ah, mas, cara, eu vou te falar. Se você tirar o Homem-Aranha 3, que é uma bomba, não porque seja ruim, mas porque distorce tudo que foi feito de bom nos outros filmes, até alguns momentos... Ou não, o Homem-Aranha foi bem feitinho, vai. O efeito especial dele é legal. Não vou mentir, não vou mentir. Não, os efeitos são bons, as cenas de ação são boas. A Bryce Dallas Howard também, loira, também tá legal. Só que assim, mas o Homem-Aranha... Cara, só que o roteiro do Homem-Aranha 3, cara, é tão ruim... Fode qualquer tentativa de reiniciar, cara. Eu acho o reboot um pouco até prematuro, mas não tinha outro caminho, cara. Ah, mas a gente sabe qual é o motivo do reboot. O game saiu, todo mundo debandou da parada, e se a Sony não fizer um filme com Homem-Aranha, ela perde os direitos pra Marvel. Eles iam perder os direitos. É, que vai acontecer com o Batman depois dessa trilogia do Nolan. Vai acontecer a mesma coisa. Não, mas pro Batman precisa acontecer, o Batman precisa do reboot. O Batman sai pela Warner e a Warner é dona da DC. A Marvel vendeu o direito pra Sony e ela tá louca pra pegar de volta. Agora que os filmes da Marvel como produtora estão bombando, tudo que ela quer é que a Sony fale, ah, então tá, a gente não quer mais brincar com o personagem de vocês, devolva. E eles têm que fazer, não sei quanto tempo. Aí quando sai todo o elenco e sai toda a equipe, tem que fazer um reboot, não tem jeito, né? O que gera nos fãs uma sensação meio ambígua, né? Porque ao mesmo tempo a gente quer um filme bom do Homem-Aranha nesse reboot, mas se o filme fizer sucesso, os direitos não voltam pra Marvel. E aí não tem o Homem-Aranha da Marvel Studios, né? É. Pros direitos voltarem pra Marvel Studios e aparecer o Homem-Aranha nos Vingadores, como todo mundo quer, teria que ser um fracasso esse filme, né? Aí eu quero ver a galera torcendo contra, fazendo boicote, né? Tem que fazer assim mesmo. Vamos fazer esse boicote, né? Ah, mas isso é muito difícil de acontecer, mesmo que o filme seja ruim. Vai dar bilheteria, entendeu? O Homem-Aranha é... Assim, e outra coisa, eu acho que tá todo mundo também vindo de uma premissa de que o filme é ruim, porque, pô, veio um reboot, ninguém entendeu por que veio o reboot, troca o ator, o maluco também tem que fazer um convencimento de que ele é fã do Aranha e tal, não sei o que, entendeu? Então, ele fez toda uma campanha, fez na San Diego Comic Con e tal... O filme já é meio que o lanterninha dos outros filmes, assim. É uma espécie de a próxima mulher gato da Marvel, sacou? Mas aí não. Mas o moleque já, quando o nego viu o uniforme, viu o moleque, tipo, o moleque era a próxima Halle Berry da parada, sabe? Aí quando você vê um trailer mais maneirinho, quando você vê, pô, se o filme for médio, supera a expectativa de todo mundo. Eu vejo esse filme muito como o Batman Begins, assim, né? Que a gente vinha de um Batman Robin que só faltava descer a gaiola das loucas, né? Mas é diferente porque os Homens-Aranhas de antes não eram que nem era aquele Batman Robin horroroso. Eu acho que até a expectativa até tá meio dividida, assim, né? Por um lado você torce pra ele não ser bom pra Marvel poder fazer o Homem-Aranha dela, mas por um lado, tipo, puta, eu queria ver um filme do Homem-Aranha legal. Ninguém quer ver um filme ruim do Homem-Aranha de novo, né? É. Até porque o Homem-Aranha é o primeiro grande filme de heróis a surpreender, né? Foi ele que puxou o bonde, né, dessas adaptações todas. Até os X-Men sofreram muita crítica quando saiu, né? O Homem-Aranha é a primeira unanimidade, assim, puta, isso é um filme de super-herói bem feito, né? Depois do Superman. Mas um vilão que eu acho que poderia ser... Porque, assim, os vilões, eu acho, mais cinematográficos mesmo, meio que já foram. O Homem-Aranha é um vilão cinematográfico, né, que ele pode assumir formas e botar efeito o cara da 4. O Dr. Octopus, ele também é um vilão cinematográfico. O próprio Venom, que eu acho que foi muito mal utilizado no terceiro filme, é um vilão cinematográfico. Acho que sobra o Mistério, é um vilão que pode ter efeitões, assim, né? Tipo, porrada de efeito. E o próprio Danny Verde eu não acho que seja um vilão explosivo, sabe? É interessante por causa da história relacionada ao Peter Parker e tal. Mas acho que sobra o Mistério e, porra, quiçá o Electro. Mas você tem o quê? Abutre? Abutre não vai... Puto, Abutre você vai botar um velhinho com asa voando, cara. A escolha do Sam Raimi era o Abutre, né? Pro terceiro. Era o Abutre com um velhinho e a Sony falou, a gente não quer velho no filme. Era o John Malkovich, é. Ia ser do caralho, né? Puta que pariu. Ia ser foda, cara. Só pela ideia, né? Mas o John Malkovich, ele é um cara que ele precisa sintonizar bem o personagem, né? Senão não fica legal. Sabe qual acho que vai ser o próximo vilão do Homem-Aranha? Vai ser, por mais contraditório que isso soe, o Sexteto Sinistro. Pois é. Pode ser mesmo. Mas o que eu acho, que esse reboot vai ser realmente um recomeço, cara. Porque, pelo tudo que tá vendo, parece que botarem a Gwen, por ter a Oscorp ali envolvida, querendo ou não, vai ter o Norman Osborn passando por ali. Então vão armar, cara. Vão armar pra fazer, eu acho que é a primeira história que eu li e fiquei, tipo, chateado. Chateado porque você se importa com o personagem, né? Com os personagens. Que é a morte da Gwen Stacy, né, cara? Que é clássica a cena. Cara, que é assim, a sequência de histórias que culmina na morte da Gwen Stacy, ela é fantástica, né? Começa na morte do pai dela, né, do Capitão Stacy, vai até a morte dela e aquela dúvida que todo mundo tem na cabeça, né? Se Homem-Aranha matou ou não matou ela? É, isso eles por muitos anos exploraram, né? Se ela teria quebrado o pescoço quando o Peter agarrou ela com a teia, né? E ele por muitos anos... Ele entendia que sim, né? Depois, se não me engano, retconearam isso e não, ela já tava morta antes. Na história original, acho que até aparece a onomatopeia do pescoço dela quebrando. Tem o snap, é? Exato, exato. Cara, isso, com certeza, a cena é forte demais, cara, pra não deixarem passar. Imagina isso no cinema. Não, no cinema eles já fizeram isso com a Mary Jane, né? Só que ele salva ela. No primeiro filme tem a cena perfeita da morte da Stacy. Nego já gastou a locação, né? Mas todo filme do Homem-Aranha tem a porra da ponte, e tu fica olhando, caralho, né? Agora é, não é. Mas aquele Homem-Aranha não é exatamente o Homem-Aranha que você lê, porque ele não faz piada, ele é muito mais emotivo, né? Ele não é tão fanfarrão quanto é nos quadrinhos. Mas esse filme, cara, eu acho que ele vai ser, apesar de ser visualmente diferente, muito mais fiel nesse sentido. Cara, eu acho que esse filme ele mostra só um outro lado do Peter. Aliás, isso é uma crítica que eu fico meio puto quando eu ouço, que os filmes do Sam Raimi foram bons pra época, mas que aquele não é bem o Homem-Aranha. Cara, aquele é um dos Homem-Aranha. É uma fase do Homem-Aranha meio emo, ainda tentando se encontrar depois da morte do tio Ben, entendeu? Uhum. Ainda tentando conquistar a garota que ele queria, que era a Mary Jane. Eu não digo que seja ruim, que é uma crítica, mas assim, o Homem-Aranha, quantas piadas, você lembra quantas piadas o Homem-Aranha do Sam Raimi faz? Porra, eu rachava o bico de rir no filme do Homem-Aranha, cara. É, então, o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele não faz piada, mas ele é engraçado. É, o que que é ele pegando o elevador? Lembrei dessa. Ele pegando o elevador é cômico. Falando que a roupa entra um pouquinho na bunda. Não, ele caindo da teia, I'm back, oh my back, mas o que é aquilo, cara? Mas isso é tudo no segundo, né? No segundo, quando ele vai tentar recuperar os poderes. Segundo, que ele no cai. No primeiro ele realmente não tem tanta piada no primeiro. É, no primeiro ele tá mais sério, mas é coerente, porque o primeiro explora muito a questão da morte do tio Ben, que até me parece que eles não vão explorar tanto no filme novo agora. Nem sei se o tio Ben morre nesse filme. No primeiro eles exploram muito isso, eles exploram toda a questão do luto dele. No segundo eles já exploram ele mais como herói estabelecido e tal. E aí começa aquela porra, eu quero mesmo ser o Homem-Aranha ou eu quero ser o Peter Parker? O primeiro termina com... Estão falando que é uma maldição, né? Ele se afastando da Mary Jane. Ele tem esse tom um pouquinho mais sombrio e tal, mas que eu acho que era necessário pra época, porque você não tem uma porrada de filme de super-herói, então o nego precisava fazer um filme de super-herói que fosse um filme normal também. Um filme que tua namoradinha fosse ver e curtisse, e que a mãe de não sei quem fosse ver e curtisse. Fosse um filme normal, mas que o cara em algum momento só pelas paredes atira teia. Hoje em dia, pô, principalmente depois dos Vingadores, cara, hoje em dia a gente vê que os filmes de super-heróis já estão no nível 2, assim, né? É, exatamente, já estão mais massa velho, né? Já deram uma evoluída, né? já saíram do precisamos fazer um filme normal com superpoderes, agora estamos fazendo uma história em quadrinhos, né? Mas o Homem-Aranha mesmo, ele calcou, né, cara? Ele misturou essa ação super-heroística, pancadaria, com o lado humano. Todos os filmes depois do Homem-Aranha tem esse lado. Até o Batman, que não tinha, tem. Passou a ter. Begins, no Dark Knight, ele já tem esse lado também. O Homem-Aranha meio que pautou esse tipo de coisa. Cara, os dois filmes do Homem-Aranha, do Raimi, os dois primeiros, são responsáveis por alguns momentos mais emocionantes que eu já vi na história, numa sala de cinema, né? O primeiro, quando ele tá se formando, e aí ele lembra do tio Ben, e corta pra ele se olhando no espelho chorando, e tu sabe, sem ele dizer uma palavra, tu sabe que ele tá chorando porque o tio Ben não tava lá. Aí depois até vem a tia May e ele verbaliza isso, né? E o segundo, quando ele tá lá fudido, ele vai ajudar a tia May a se mudar, e ela fala, não, herói é assim mesmo, né? O herói não pode esperar nada de ninguém, ele é aquele cara que inspira os outros a fazer a coisa certa. Cara, aquilo ali pra mim é a síntese do Homem-Aranha. É o motivo pelo qual o Peter Parker é o Homem-Aranha, né, cara? No primeiro tem uma piada que eu acho que eu lembrei agora, que eu acho que no primeiro, agora tô na dúvida se é no primeiro ou no segundo, que a tia May vira pra ele e fala, você não é um super-homem, você sabe, né? Ah, é no primeiro. Ah, é sensacional essa aí, cara. É estruturalmente os dois filmes do Super-Homem, os primeiros e o do Homem-Aranha, são muito parecidos. O primeiro, ou o segundo é a continuação direta do primeiro, quase, né? Primeiro tem uma cena aterradora, cara, acho que é o primeiro super-vilão que eu vi e fiquei com medo. Que é uma hora que a tia May tá rezando e o Duende Verde explode a janela do apartamento dela e ela tá no final da oração do Pai Nosso e ela fala Deliver Us e ele grita From Evil e aqueles olhos amarelos ali. Aquilo lá é foda, cara. Ele fala Finish it! Finish it! Ah, isso mesmo. From Evil! Querendo ou não, cara, o William Dafoe ele tem cara de vilão, né? De vilão psico, assim, tipo... Ah, é? Não, é. Ele é... Aliás, cara, vocês já viram na internet o teste pra máscara do Duende Verde sem ser uma máscara Power Ranger, uma máscara como se fosse do, que nem no quadrinho, assim. Caraca, existe, é muito foda. Eu tinha botado no meu Twitter há mó tempão atrás, agora pra achar vai ser foda. Mas, tipo, é uma máscara meio orgânica e com expressão e tal. Cara, muito mais maneira do que essa. Melhor do que foi. Não, a coisa que mais me incomodou, assim, entre todos, que na verdade acho que a única coisa que me incomoda no primeiro filme é a roupa do Duende Verde. É triste, cara. Triste, é muito Power Ranger. Isso aí é que eles não entenderam o Duende Verde, cara. O bicho tá pelado, né? É. Ele tá pelado. É lamentável mesmo, mas lamentável. Isso aí eles ficaram pensando, puta, o pessoal vai ver o Homem-Aranha peitando esse cara. Esse cara é um cara normal que tem um jatinho. E na real não é, né? O soro do Duende Verde evolui ele, né? Mas eu acho que a produção pensou isso. Ah, não, não vai ficar convincente o Homem-Aranha com superpoderes peitando um cara normal de colante, sabe? Então tem que ser uma armadura. É, mas eu acho que o cara, o Duende Verde agora, quando ele for aparecer no reboot, que ele vai aparecer, cara, ele vai ser muito mais calcado, pelo menos visualmente, eu acho, falando, no Duende Verde Ultimate, né, que na verdade ele se transforma, né, num bicho, né, ele é uma mutação, né, talvez ele não seja aquele bicho enorme, mas ele seja um bicho um pouco parecido com o lagarto, talvez seja até isso, porque que trouxeram o lagarto primeiro, talvez o soro do Duende seja uma evolução do soro do lagarto, né, não sei. Então, assim, vamos falar um pouquinho agora das nossas histórias favoritas do Aranha? Aquelas histórias que marcaram a gente por algum motivo? Vocês têm aí, de cabeça aí, alguma história que cravou pra vocês aí alguma coisa? Bom, já que você falou cravou, então eu vou citar... Ah, eu não acredito, cara. A última caçada de Kraven, porra. O cara levanta a bola, ué. Não, sério, acho que a última caçada de Kraven é obrigatório, eu acho que é obrigatório pra qualquer fã do Aranha. Eu acho que na época foi muito relevante, a história é boa, os desenhos são bons. E se sustenta até hoje, é muito boa. É, e é uma ótima história fechada, assim, né? Quem é que desenha? Lee Weeks, não? Não. Não, é o cara que desenha as Guerras Secretas, agora fugiu o nome dele, cara. É o DeMatteis, né? Não, DeMatteis escreve. Escreve. É o Mike Zeck. Mike Zeck, esse cara é bom. É. E o DeMatteis, ele escreveu essa história, era pra ter sido de outro personagem. Acho que era pra ser do Batman. E ela tem um... Mais sombria, né? É, e ela tem essa coisa do Batman, realmente. Ela tem um quê de história do Batman, né? É. E ela foge um pouco da temática do Aranha. Não é uma história leve, o Aranha não faz piada. Mas a história é sensacional. É, deu uma importância pro Kraven que ele não tinha, né? Eu acho ótimo. Eu acho uma grande história. Ela é uma história sombria, né? Ela é até assustadora em certos pontos. Eu me lembro que tem uma passagem que a Mary Jane quase é estuprada e o Kraven, vestindo o uniforme do Homem-Aranha, salva ela, né? É, bizarro. O Ratos lambe a bochecha dela de um jeito bem... Isso, tem participação do Ratos. Essa história é pesada pra caramba. É meio psíquico, porque o Kraven fica falando no canto que tem que possuir o Aranha e tal, que não sei o quê. Aí ele mata, meio que enterra ele vivo. Pega, ele assume a roupa e ele acha que ele é Homem-Aranha. É porque tem que ser um Homem-Aranha melhor do que... Colado, falando, quantos dias eu fiquei fora? Sete dias! Bizarro, puta. E é uma história que eu acho sensacional, porque assim, pra quem gosta do Homem-Aranha, é uma puta história, porque é uma história que mexe muito com o personagem, com as questões psicológicas e emocionais do personagem. E pra quem não gosta do Homem-Aranha, pra quem não conhece, ou pra quem nem gosta de quadrinhos, é uma história que vale a pena por si só, porque é uma boa história. Ela se sustenta sozinha, né? É, total. E essa história, ela repercutiu por um tempo nas histórias do Homem-Aranha. Eu me lembro que tem uma história muito boa que saiu aqui no Homem-Aranha Anual número 1, se não estou enganado, que é uma história com o Ratos e o Harry Osborn de Duende Verde, o retorno do Duende Verde e Harry Osborn. E o Homem-Aranha tá traumatizado, cara, por causa dessa época aí que ele passou enterrado vivo no caixão. E o Ratos é um personagem que mexe com a psico dele também, né? Porque ele é um personagem muito parecido com o Espantalho do Batman, né? Ele lida com o medo e tal. É, o Ratos, ele é meio bizarro, né, cara? Ele é meio bicho, assim, e tal, mas ele é assustador. Ele é assustador de uma maneira meio doentia, assim, né, cara? Totalmente. O Ratos é muito... parece muito a essência de um vilão do Batman, né? É o típico vilão do Batman, né? Na minha cabeça, eu acho que aquele seria o papel do Croc, né? Fosse a história fosse pelo Batman mesmo, seria o papel do Croc. É, ele canibal tem essas também. Até por isso que tem a cena que ele lambe a Mary Jane, você acha que ele vai morder ela a qualquer momento. E quem seria o Kraven do Batman? Na história do Demetis, ele pensou no Coringa. Era o Coringa enterrando o Batman vivo. Então seria isso, Coringa e Croc. É, por isso que na última caçada de Kraven, o Kraven ele assume esse papel de antítese arqui-inimigo do Homem-Aranha, que ele nunca foi, né? Ele não é o arqui-inimigo do Homem-Aranha. Mas na última caçada de Kraven ele assume esse papel, né? Essa fase é muito legal, né? Tem também o Vitor queria comentar, que agora o nosso próximo vai entrar pro time dos casados, os das barrigas pra fora da calça. É, eu gosto muito do casamento do Homem-Aranha, cara. É uma das histórias que formaram o meu caráter dentro daquilo. O Homem-Aranha é um personagem que a gente se identifica quando é guri, a gente se identifica quando é adolescente, a gente se identifica quando é adulto, né, cara? Porque ele é um personagem que a Marvel durante anos soube fazer ele crescer. E o casamento foi o ápice disso, né, cara? Ele é um cara que você viu ele passar pelo colégio, pela faculdade, e aí ele casou. E a história em si não tem nada demais, não é um primor de roteiro, nem de desenho, mas eu acho que ela marca um ponto da vida do personagem, antes até do Superman, né? O Superman só vai casar anos depois, muitos anos depois. É, nos anos 90, né? É, eu acho que o Homem-Aranha é o primeiro personagem casado de primeira linha, né? A explorar conflitos, eu tenho uma esposa pra me preocupar, etc e tal. Eu acho que o casamento do Homem-Aranha é uma história que todo fã que tá lendo o Homem-Aranha adolescente hoje em dia devia ler pra... É uma história bem marcante mesmo, e até hoje, tipo, eu nunca pensei em casar na igreja, tá? Mas quando eu imagino casando com uma ruiva com um vestido igual ao da Mary Jane. Cara, eu ia botar um uniforme da Mary Jane por debaixo do... Eu não posso falar que eu me imagino casando uma ruiva, senão minha mulher, que é morena, vai ficar braba, cara. Mas por muitos anos eu tive uma paixão secreta por ruivas que eu não sabia por quê. E é por causa dessa história aí, velho. É por causa da Mary Jane, cara. Não, essa história é bem legal, cara, porque mostra meio que a despedida de solteiro, né? Tem lá a história do Puma, que era um personagem maneiro pra caramba, assim, tipo... E tem uma parada também que na revistinha brasileira, acho que é a única revistinha brasileira que do Homem-Aranha, em que ele manda um porra. Não me lembro disso. Tem ele tá segurando um muro que vai cair em cima das pessoas e ele tá falando, gente, sai daqui, não sei o que, e aí daqui a pouco ele manda um porra! Vocês não estão vendo, mas eu lembro de ter ficado muito chocado com isso. Mas é o porra com as letras ou com a... Com as letras, cara. Com as letras. Que viagem, cara. Cara, pega aí e dá uma olhada. Eu lembro que até mais eu quis ver o original pra ver se ele mandava um fuck ou o que era. É, geralmente ele dizia putz, né? Ele dizia putz o tempo todo, né? Cara, você lembra, nessa história aí, não sei se vocês lembram aí, catapiolho total. O Batman tentou comer a Mary Jane antes dela casar, hein? Verdade, verdade. Aparece um cara igual o Bruce Wayne. Opa, não sei se vocês lembram que tem um cara que dá um carro pra ela. E você olha assim, tipo, se você desistir, tá aqui meu número. É o número tal, assinado Bruce. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Caraca, total, cara. Não, e tem uma hora que ele aparece, né? Ainda tenta uma última vez com ela e é o Bruce Wayne. Né? É o mesmo tipo Wayne, físico, né? Cabelo e tal, é a mesma coisa. Maneiro. Homem-Aranha ganhou do Bruce Wayne essa disputa aí, né, cara? É. Pô, por isso que o Batman usa chifrinho. Ué, por que o Demolidor usa chifrinho, então, cara, por essa lógica aí? Ah, porque ele é cego, né, cara? As mulheres estão andando na frente dele e ele não sabe. Mas e aí, Caruso? E pra você, qual que é a tua... Uma das que eu gosto muito, mas que a gente já falou já antes do programa, é da a Tia May descobrindo a identidade do Homem-Aranha. Então, por isso, eu vou aproveitar o espaço pra falar de outra... Que é, apesar de ser polêmica, eu acho interessante, que é a saga do clone, mas Ultimate, porque o Brian Michael Bendis fazendo... Eu gosto muito do Brian Michael Bendis escrevendo o Homem-Aranha no universo Ultimate, e pô, eu achei muito corajoso que ele pegou um tema que é tabu, né, para todo fã e tal, que é a saga do clone, que é odiada por muitos, e conseguiu reescrever de um jeito maneiro que eu mesmo de ficar lendo e de ficar pulando de uma revista para outra, porque eu guardo para eu deixo fechar o arco para depois ler tudo, para não ficar esperando cada mês. Eu mesmo de, pô, não consegui parar, ler umas 8 revistas direto, e tem a gênese de uma personagem que me deixou, como há muito tempo eu não ficava, parado em silêncio, olhando pro mesmo quadrinho várias vezes, que é a como se fosse a Jessica Drew do universo Ultimate, que é um clone do Peter Parker, mas que veio mulher. Então ele tem a cabeça do Peter Parker, ele pensa como Peter Parker, mas no corpo de mulher. E eu fiquei pensando, caraca, que merda essa situação de você estar no outro corpo. Que bizarro isso, cara. Eu tive essa mesma sensação, tipo, caralho, que parada bizarra, velho. Bizarro, bizarro. E você entende por que o personagem... Porque o personagem ele aparece meio esquisito, fica fugindo. E o próprio Peter Parker, o próprio Homem-Aranha, quando conhece, fala tipo... Caraca, que maneiro, uma menina com os mesmos poderes que eu, pô... Quem sabe ela poderia ser até uma namorada e tal. E quando descobre que é ele mesmo, o próprio Peter começa a ficar bolado, tipo... Seria uma versão traveco dele, cara. Cara, ele tem a mãe de escrever uns personagens doentes. Nessa mesma saga tem o... Uma versão do Peter Parker com meia cara meia detonada, assim, que ele vai atrás da Mary Jane, que é doentio também, cara. Bizarro. E tem também o que seria a volta do pai do Peter Parker, que depois se descobre que é um clone envelhecido do Peter Parker. Eu acho que ele, pô, ele aproveita bem essa brincadeira de clones e de diferentes. Ele faz e consegue surpreender, consegue esgotar, depois que ele termina, ele consegue, de uma certa forma. Resolver, ele apaga os vestígios dele mesmo, sabe? Resolve de um jeito maneiro e tal. Então, uma puta saga maneira de tipo, umas 8 edições que, cara, acho que vale muito a pena. Uma leitura rápida e bem emocionante, assim. Vou aproveitar a dica, porque eu não li isso aí e fiquei com vontade de ler agora. Cara, vale a pena. Com certeza, pô, deve ter um encadernado, sabe? Nos Estados Unidos deve ter feito um encadernadão nessa parada que, porra, acho que vale a pena, cara. Cara, a minha história que me marcou. Do Aranha, eu acabei já falando que é a morte da Gwen Stacy, que pra mim foi, acho que a primeira vez que eu li uma história que aconteceu uma tragédia e você realmente se importa com o negócio, você fica pensando, puta, que merda, né? E é legal pra caralho, porque quando a história te causa um negócio assim é porque ela tem força, tem poder, é boa. Mas assim, como a gente já falou muito dela, eu vou falar de outra, que é bizarra demais, que é uma história da Liga dos Perdedores. Não sei se vocês lembram disso aí. Ah, eu sabia, tava faltando a gente falar disso. Cara, quero. O Aranha, ele tem esse imã, né, com o personagem bizarro, né, tipo, Restolho, com esses personagens, que eu lembro que era, cara, eu não lembro exatamente como é a história em si, mas eu lembro que reúne um gordinho que era fã do Dr. Octopus, que foi salvo pelo Aranha, que fez umas pernas mecânicas de Aranha, aí tinha o Homem-Sapo, E tinha o Groxo, cara, que eles se uniram e viraram a Liga dos Perdedores, cara. Groxo perdido ali, né, cara? Pô, o Groxo nessa galera tá fodão, né? Cara, era uma história tão surreal, cara. Que assim que o gordinho Van do Homem-Aranha botava um óculos por cima da máscara, cara. Ele tinha um lançador, um só lançador de teia que o Homem-Aranha tinha deixado e ele achou. Um lançador de teia ficava por fora, que por dentro não cabia, porque ele era gordo. Esse personagem é engraçado. Cara, e esse personagem, o Garoto Aranha, ele reapareceu na passagem do Warren Ellis nos Thunderbolts, cara. Sério? Pra quê, cara? Cara, como um personagem. O Aranha é de aço. Caraca, bicho. E o Norman Osborn mata ele surtando, achando que é o Homem-Aranha, né? Tipo, não, nós temos que ir lá atrás do Homem-Aranha, Aranha de Aço. Foi o que eu falei, o Homem-Aranha tem que morrer. Não, é o Aranha de Aço. Não, é que vou matar o Homem-Aranha. Pô, você me lembrou de uma história, cara, que eu achei... Cara, mas essa história é foda. Tipo, e o Aranha fala, meu, para com isso, cara. Vocês não vão, não vai dar certo isso aí. E os caras achando que o Aranha tá inspirando os caras. E ele fica com a mão na cabeça, tipo, caraca, o que que eu fiz, cara? Tipo... Uma história, tipo, você falou dos personagens restolhos, cara, que eu me lembro de quando eu lido quando eu era moleque, eu ri pra caralho. Que ele luta contra o Gibão. Sim, clássico. O Gibão, aí, mancha, é, o Borsa. O Gibão vem falar, tipo, eu sou, sei lá, ou super-herói, não sei o que é, eu sou o Gibão. O Homem-Aranha gasta uns 3 quadrinhos sentado no chão rindo. E aí o Gibão fica puto, e aí ele vira inimigo do Homem-Aranha só por causa disso. E eles dão trabalho, cara, o pior é isso. Que tem também o Homem-Urso, um maluco toscão junto nessa galerinha aí, né? Eram três, não era? O Homem Urso, aí tinha um cara que era um pássaro também, tinha um que era um pássaro lá, agora eu não me lembro. Pássaro eu não me lembro. Eu lembro do Mancha, que era o único que tinha algum superpoder decente, né? O Mancha eu lembro, eu lembro dessa história. O Mancha era bizarro demais, cara, mas ele era até apelão, se você fosse parar pra observar. Aquele bizarro, ele tirava a mancha do corpo, jogava, era um portal. Ele tinha o poder dos portais, né? É bizarro que o Lápide matou o Mancha numa revista aí há pouco tempo e o Mancha tava de volta e ninguém nem se deu o trabalho de justificar. Marvel, cara. Isso é Marvel total. O personagem restolho morre e volta e ninguém tá nem aí. Depois, qualquer coisa, eles dizem que era outro cara que assumiu os poderes. E que encontrou mais uma base do Duende Verde com o uniforme do Mancha. Ele matou a charada, a franquia do Duende Verde. Norman Osborn é rico por causa disso. Que Oscorp que nada. Bom, galera, fizemos aqui o nosso dossiê do Aranha. Queria agradecer muito, muito, muito, muito a presença do Caruso aqui com a gente. Pô, eu que agradeço imensamente, cara. Pô, é um prazer imenso estar participando do Quadrincast, pô, e ainda mais falando de um personagem que eu gosto tanto e encontrando tantas afinidades em pessoas que eu ainda nem vi falando só no áudio, né? Cara, muito obrigado mesmo pela tua presença, por ter se prontificado a vir gravar com a gente aí. Caruso, o espaço é teu, quiser mandar um recado, fazer um jabá básico aí. Quero aproveitar para divulgar o meu Twitter, que é o @supercaruso. Inclusive, estou com a cara pintada de Homem-Aranha e tal lá na parada. Eu sempre posto alguma outra coisinha de quadrinhos. E lá eu boto todos os meus jabás, né? Onde eu estou com peça, quando eu estou indo viajar com peça, qual programa que está reprisando. Então, como eu sei que o Quadrincast é um negócio que vai ser ouvido várias e várias vezes ao longo de vários e vários anos, não sei nem se vale a pena falar de alguma parada específica, algum programa na hora agora. Acho que o mais útil mesmo é falar do meu Twitter e, pô, me seguir lá que vai ficar bastante feliz. Super Caruso, Caruso com um S, né? Eu só quero agradecer o Caruso pela humildade de querer divulgar o Twitter dele no nosso podcast, né? Não, cara, muito legal, Caruso, fãzaço do Homem-Aranha. Muito bom conversar com alguém assim, né, cara? A gente também... é fã do Homem-Aranha desde pequenininho, e só... Fã que é que nem cachorro, né, cara? Fã que é fã se reconhece, né, cara? É. Muito bacana, é bom que a gente, cara, não precisa cheirar a bunda, né? Melhor ainda, né, cara? O dossiê do Aranha fica por aqui, e agora vocês vão ouvir com a gente os nossos comentários sempre abalizados sobre os filmes. O quadrinho comenta, vamos ver o espetacular Homem-Aranha, e aí a gente volta aqui pra falar pra vocês. E aí, nerd, chegamos para mais um Quadrinho Comenta. Vamos falar sobre o espetacular Homem-Aranha. Com um nome desse, bem pretensioso, será que foi espetacular mesmo? Então, vamos começar com o nosso primeiro, nosso enviado diretamente de Los Angeles, Fernando Caruso. Como prometido há minutos atrás, como vocês já ouviram, ele realmente mandou pra gente o comentário dele direto dos Estados Unidos, o que torna o Quadrincast um dos primeiros podcasts internacionais. E detalhe, você acha que o Caruso tá lá de férias, cara? Ele foi lá pra Comic Con, amigo. Ele tá numa missão nerd lá, velho. Exatamente. Então, você aí, escuta a versão do Caruso, que é a versão light. Versão sem spoilers. E depois volta aqui pra ouvir a versão com spoiler. Escuta aí, o que, que ele achou? Olá, amigos do Quadrincast. Como prometido aqui, é Fernando Caruso falando diretamente de... Los Angeles, Califórnia. Estou aqui com meu amigo Rafael Studer, te digo olá. Olá, pessoal. Meu amigo Álvaro José. Sou eu, Álvaro Campos, por favor, Álvaro Campos. Desculpa, não sabia que você tinha um codinome preferido. O Álvaro é roteirista do Multishow. O Rafael Studer é apresentador do prêmio de humor Multishow e também um dos atores de alguns dos programas do Multishow. E a gente acabou, nesse exato momento, a gente acabou de sair do Homem-Aranha. Na verdade, a gente acabou de sair do banheiro, né? Porque estava todo mundo bem apertado para assistir o filme. E vamos falar agora um pouquinho das nossas impressões. Eu espero que seja audível para todo mundo. E eu vou começar e eu vou passando a bola para cada um. Eu queria dizer que eu gostei do filme. Achei melhor do que eu esperava. Achei um filme mais dramático do que a trilogia do Sam Raimi. Eu acho que eu arriscaria dizer que eu achei um filme melhor, mas que eu gosto mais da trilogia do Sam Raimi. Porque eu acho a trilogia do Sam Raimi mais leve, eu acho mais condizente com o personagem. Isso eu achei muito... muito triste, muito pesado. E, pô, você tem que encarar, pô, a morte do tio Ben no mesmo... Ah, no pós-spoiler, né? É. Não posso falar. Não, tudo bem que o tio Ben, todo mundo sabe. Pois é. Eu achei, mas de uma certa forma achei mais dramático. Achei interessante o lançador de teia, que foi muito falado e tal. Foi um personagem muito importante no filme. Bem, queria saber de vocês o que vocês acharam. Vai, diga aí. Studart é mais leigo e mais civil em relação. Eu sou leigo, eu sou fã de quadrinhos no cinema em particular. Estamos aqui na City Walk da Universal Studios. E um filho da caceta, mas eu vou dizer o seguinte. Eu gostei do filme, mas particularmente, se fosse considerar assim que... Se não tivesse tido a trilogia, eu ia falar, porra, filme foda, muito bom mesmo. Mas como teve, é inevitável a comparação. Quem assistia, eu não vou dar spoiler, mas vai falar assim, porra, os caras fizeram praticamente o primeiro filme de novo, só mudaram um detalhe ou outro, entendeu? Tem umas cenas que são bem parecidas, né? E aí acho que dava pra evitar isso, né? Pois é. Diga lá, Álvaro. Eu acho que as comparações são inevitáveis... Mas eu acho que, assim, eu gosto muito do Mark Webb, o cara do 500 dias com ela, sem ela, desculpa, com ela, ou sem ela, não sei. 500 dias, whatever. E eu curti o que ele trouxe de inovação, a relação dele com a Gwen Stacy, um buchão maior, o Homem-Aranha, como sempre, mas ele dá um tratamento diferente pro Peter Parker, isso é inovador, assim. Eu acho que o Peter Parker é uma coisa que eu desgosto, mas curti, porque pelo menos é uma proposta minimamente nova. Não, e uma coisa, não sei se... Diga. Não, só pra completar. Porque o Homem-Aranha clássico do Sam Raimi, o que a gente lê nos quadrinhos, é o perdedor clássico. Ele sequer consegue se dirigir a uma menina, ele é um babacão. E atrás da máscara ele é um super-herói. Nesse não, ele é o Garfield. Na Garfield é o nome dele? Garfield, Andrew. Ele é um cara. Garfield. Ele é mais um adolescente emo, um pouco. Ele é incompreendido, o ele sofre. Ele tá numa eterna segunda-feira. Exatamente. Ele pode estar usando drogas ou não, o que os pais pensam. Ele é introvertido, ele tá na dele, ele anda de skate no cais do porto, de forma sexy e ao mesmo tempo na dele. É um Homem-Aranha diferente. E é uma pegada também, só pra completar. É uma pegada do Web. Qual é o nome do cara do 500 dias com ela? Mark Webb. É uma pegada do cara mais naturalista. Eu gostava mais do Sam Raimi porque era uma coisa mais... Ele dava mais importância pro mito do Homem-Aranha. Sim, você não concorda? Era mais mitológico. Concordo. Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque, não sei se vocês concordam com isso, a primeira trilogia do Homem-Aranha... Acho que eu tô falando longe. A primeira trilogia do Homem-Aranha não tinha ainda tido tantos filmes de sucesso de super-herói. Não, só tinha tido o X-Men, se não me engano. E eu, não, acho que o primeiro filme do Homem-Aranha é antes do X-Men, eu acho, não é não? Bem, não sei. O pessoal do Quadrincast deve saber. A questão é que eu acho que ele tinha que compensar fazendo um terror um pouquinho mais irreal. E agora acho que o público aceita melhor um filme de super-herói como um filme normal. Sim. E esse filme me parece um filme muito mais factível, assim, muito mais verossímil e dramático. E mais um filme, né, tipo uma comédia romântica ou, sei lá, um drama, não sei o que, né, do que um filme espetacular de super-herói, né? Até porque ele tinha uma missão difícil, né? Porque a história do Homem-Aranha, a gênese do Homem-Aranha, todo mundo já conhece, né? Então, como fazer isso de uma forma diferente? Na verdade, é o mesmo filme de novo, só que ele botou a pegada dele e isso vale. É grande contribuição, né? Mas eu acho que eu posso... A fotografia do Homem-Aranha. Tô falando um pouco por vocês, mas eu acho que eu posso dizer que a gente gostou. Eu gostei. Vale a pena. Eu também gostei. Eu gostei, mas vou falar assim, podia viver sem. Todos nós podíamos, mas o Homem-Aranha tem uma filmografia que envelhecerá conosco, então essa é uma etapa importantíssima da filmografia do Homem-Aranha. Então vá assistir, eu quero ver a sua opinião. Isso eu digo, eu quero ver o próximo. Ok, então tá, é isso. Você fez o que eles queriam do mesmo jeito, cara. Você tá dando dinheiro uma vez e quer dar dinheiro de novo pra eles. Bem, então vamos nessa. Mas eu acho que é um filme que vai gerar bastante discussão, tanto que estamos discutindo sobre isso de Los Angeles, senhoras e senhores. Gente, do Universal Studios. É isso aí. Eu sou o único que tá sem casaca. Isso é um podcast internacional. Eu espero que sirva de alguma coisa. Um abraço para todos. Valeu. E agora? Já ouviu, né? Agora a versão do Caruso foi a versão light, versão sem spoilers. Então se você que ainda não viu o filme, tem alguma pretensão de ver no escuro com o melhor jeito de ver filme? Então, amigão, para a gravação agora. Para aí o seu arquivo. Vai lá ver o filme e depois volta. Que agora, spoiler livre. Tô aqui com o Luiz. Opa. Tá aqui o Leandro Laurentino, que finalmente nos abrilhantou com uma gravação. É pra poder falar mal, eu tô aqui. E estamos aqui com os advogados de pequenas e micro causas, Vitor Azambuja. Pequenas e micro causas, inclusive o Bilal do Faca. Vamos falar do espetacular Homem-Aranha. O meia boca Homem-Aranha, né? Eu vou falar, eu acabei de chegar da sessão, saí da sessão faz uns 20 minutos. Tá na mesma vibe que o Caruso e os amigos dele, né, cara? Que tinham acabado de sair do cinema também. Nisso daí o cara já tá dizendo que é razoável. Vou começar por vocês, deixa eu ser o último a falar, que eu dessa vez vou ser a voz da razão. Você vai ser a voz da razão. Primeira coisa, vamos falar do que tem de positivo o filme, né? Pro pessoal não se desanimar tanto, né? Emma Stone, acabou. Emma Stone de Gwen Stacy, muito positivo, foi aprovada. Agora vamos fazer um parênteses. Emma Stone de Gwen Stacy é um desenho do John Romita vivendo, né, cara? Cara, ela não precisava nem abrir a boca, só daquele sorrisinho que ela dá, assim. O meu xará ficou bom, assim, tipo, caracterizado bem, assim. A gente inverteu a ordem. Primeiro eu ia falar do 3D, o 3D do filme é, assim, muito competente. É um 3D muito bem feito, acho que agrega... Você achou? Eu achei bacana o 3D do filme, apesar de que não tem nenhuma cena verdadeiramente grandiosa, né? E o Andrew Garfield, né, cara, que pra mim carrega o filme nas costas total, assim. Eu acho que o Homem-Aranha tem um grande elenco, muitíssimo mal dirigido, mas como o Andrew Garfield era um cara que conhecia a fundo o personagem, eu sinto que ele meio que se dirigiu, assim. Ele disse, não, Peter Parker é assim. E ficou fantástico, cara. Ficou muito bom. Não, eu achei ele bom. Eu acho que se trocarem o roteirista, e já que vão continuar com a franquia, isso já tá decidido, se trocarem o roteirista, mudarem alguma coisa aí, ele vai ser o diretor principalmente. Se fizerem isso, é bem possível que os outros filmes ele se destaque mais ainda, porque o cara é bom, encarnou mesmo Peter Parker, mas a forma como foi escrito, o personagem não ajudou. Eu acho que é ponto pacífico aqui que o roteiro foi a parte mais, né, de longe foi fracasso, né? O roteiro é terrível, cara. O roteiro só é bom na parte que eles copiam o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Que é a primeira metade do filme, é praticamente o remake do Homem-Aranha do Sam Raimi de 2002. Contam toda a origem dele de novo, ele descobre os poderes, tudo de novo, né? Muito parecido. Nisso aí eu até tava achando interessante o filme. Tem uma cena no filme que pra mim é quando eu perdi a esperança de que o filme fosse prestar. Que alterna um momento genial com um momento ridículo. Que é quando Peter vai no esgoto procurar o lagarto, e aí ele tinha conversado, né, sobre Connors, qual seria a maneira de rastrear o lagarto. Ele tem a ideia de usar a teia dele nas galerias do esgoto Ele une as teias, faz como se fosse uma teia de aranha, assim, mas a moral da história é, quando alguém se mexesse pelo esgoto, a teia iria vibrar, né? Isso aí eu achei genial, cara, mas no segundo seguinte, o filme vai ladeira abaixo, cara. Vamos falar do bife, né? Vamos falar da parte boa. Eu acabei de sair, e essa sensação que o Victor teve aí de copiar, a Bruna, minha mulher, virou pra mim e falou o seguinte: pô, amor, você veio me trazer pra ver o filme de novo? A primeira sensação que você tá dentro do filme, você tá assistindo tudo de novo. Só que assim, se você olhar ele tecnicamente, esse filme é muito superior tecnicamente. O movimento do Homem-Aranha... Ele se mexe como uma aranha, né? Vocês repararam nisso? Ele se mexe como um cara que faz parkour, como uma aranha. Ele, assim, ele é muito mais natural, a movimentação dele, muito mais ágil. Até porque nesse filme eles usaram muito mais dublês do que no Sam Raimi, né? Eles usaram muito pouco o modelo digital, né? Eles usaram aquela técnica chinesa das cordas, né? De fazer a movimentação e tudo mais. Então ficou muito bom, ficou assim, muito orgânico. Peter Parker, você olha pra ele, é o Peter Parker. Você olha pra Gwen Stacy, é a Gwen Stacy. Eu acho que o pecado do Tio Ben foi não ter dito a frase. Você não faz um filme do Homem-Aranha que você não diga: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não existe isso. Era isso que eu ia falar. Não se faz. É como se você fizesse um filme do Superman e não colocasse o personagem com essa no peito. Era a única coisa que ele precisava ter dito, cara. Depois eles botam um monólogo dele no final do filme. A ideia é boa, cara, dele ter deixado uma mensagem pra ele na voz, tal, trazendo uma modernidade no celular e tal. Cara, mas tinha que ser: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Parece que o roteirista assim: ah, os caras usaram na outra trilogia, eu não vou usar de pirraça. A gente tem que fazer duas análises nesse filme. Primeiro porque, assim, opinião minha, eu não faria um reboot agora. É, muito pouco tempo, né, cara? Não, cara, tá muito fresco ainda a versão... Cara, eu achei que eles iam fazer que nem o Hulk do Edward Norton, cara. Eles iam mostrar lá um flashback da origem dele e estabelecer: pronto, agora esse é o Homem-Aranha. Me passou a impressão de que o tio Ben ficou meio que de lado a partir do momento em que aparece o pai do Peter se despedindo dele e tal. Vou te explicar onde o tio Ben ficou de lado. A partir do momento que o Peter tá caçando o assassino do tio Ben, do nada, ele esquece. O tio Ben morreu assim, tipo... O tio Ben morre e poucas pessoas que eu tô acompanhando no cinema, poucas pessoas ficaram: puta, tio Ben morreu. Que você não se conecta com o tio Ben. A interpretação do Martin Sheen não ajuda. É, ele tem um momento bom no filme, que é o momento que ele dá uma mijada no Peter, porque o Peter não foi buscar a tia dele, pouco antes dele morrer. Aquela cena eu achei boa, mas ele não conclui, né? E outra coisa que não ficou... Eles começaram bem, cara. O Peter revoltado, caçando o assassino do tio dele, fazendo bullying nos ladrões de carro, né? Aquilo não é Homem-Aranha, aquilo é um bullying, né, cara? Aquilo lá tá coerente, cara. É uma revolta de adolescente. Mas depois ele esquece isso, cara. Mas aquilo é Homem-Aranha, mas é o único momento que o Aranha é o Aranha. Não, aí é que tá. Ficou tão esquisito, porque o clima do filme é todo down. Aí tem aquele momento em que ele faz as brincadeiras comuns do Aranha, dos quadrinhos, que é o que se espera do Homem-Aranha, e depois daquele momento ele não volta a agir daquele jeito. Então o que acaba parecendo é que aquele Homem-Aranha ali é que estava errado, é que estava esquisito. Na verdade, quando que ele muda? Quando o Capitão Stacy fala pra ele: ah, não, esse cara é um marginal, ele tá agredindo pessoas. Aí ele pensa: pô, realmente, eu não sou um herói, eu tô agredindo pessoas. Aí ele assume um manto mais heróico. Mas isso é muito sutil no filme, cara. Peter Parker não é um personagem heróico de natureza, ele aprende a ser herói. O momento, tipo, daqui pra cá é o Aranha egoísta, daqui pra lá é o Aranha herói, é no momento da ponte, cara. É na hora que ele salva o moleque, ele vê a gratidão dos caras com ele, tipo. Pela interpretação do Andrew Garfield, eu acho que é na hora que o Capitão Stacy dá uma bronca nele. Tanto que ele não ia atrás da ponte, porque a Gwen tava pedindo pra ele ficar. E aí ele diz: não, eu tenho que ir. Aí ele vai, sabe? Por mais que a gente tente, às vezes, tentar trazer pro... avaliar o filme em si, ele tem várias falhas. E eu não consigo deixar de comparar ele não com o primeiro Homem-Aranha, mas com outro filme de reboot, cara. Batman Begins. A sensação que eu tive foi exatamente a mesma. Quando eu vi a primeira vez Batman Begins. Quando o herói aparece, o filme fica ruim. Que ele conseguiu entrar na Oscorp tão fácil, cara, na boa. Primeiro, se queriam fazer uma brincadeira com um nome latino, já tinham que ter usado Miguel O'Hara. Se fosse pra ser easter egg, tinha que ser Miles Morales, cara. É uma cena que dentro da estrutura do filme não mostra muita coisa. Ele tinha que entrar lá dentro e arrumar um jeito. Eles poderiam ter arrumado um jeito simples, um jeito complicado, Mas eles arrumam um jeito ruim e ridículo, cara. Se a Gwen já era estagiária do Connors, bastava que mostrar uma cena do Peter conversando com a Gwen sobre isso e o Peter pedindo pra Gwen conseguir lá uma credencial de visitante pra ele, sabe? Capitão Stacy, cara, talvez, assim, junto com o Tio Ben, o personagem mais desperdiçado. Houve grandes desperdícios de personagem, assim, de potencial. A começar pela Tia May, né? Já falamos. Você não se importa com o Capitão Stacy em momento nenhum do filme. E com a Tia May também não, né, cara? Também não. Importância zero pra vida do Peter, a Tia May. Você podia pegar o lagarto, tirar o lagarto, botar, sei lá, um lobisomem. E o ator também passa uma impressão de má vontade com o papel, que eu vou te falar, assim. Parece que tá ligado mesmo. Tô aqui só pra pagar o aluguel, né? E outra, o Capitão Stacy, cara, ele sempre foi caracterizado por ser um cara de personalidade forte, mas muito íntegro. Cara, tu olha pro Capitão Stacy, tu fica puto com ele. É aquele capitão filha da puta de todo filme que tem. Não, e o jeito que ele morre é imbecil demais, cara. Não é... burro, cara. Primeiro, fizeram toda aquela cena do Peter chegando no Oscorp com a ajuda dos peão de obra lá, e o Capitão Stacy chega na mesma hora de carro. E aí ele sobe sozinho pra peitar o lagarto, cara. Por quê? Não dá, cara. Aquele uniforme do Homem-Aranha é desnecessário, aquela mudança, cara. Cara, isso aí é chutar cachorro morto, cara. Assim, ó, o que me incomodou no uniforme do Homem-Aranha não foi nem o redesign, cara. O redesign em movimento tu não vê mesmo. Mas, porra, as cores que escolheram, cara. Escolheram uma cor que não é nem escura nem clara. É uma cor suja, sabe? Vários momentos dá pra ver a costura do uniforme, dá pra ver a roupa se dobrando, assim. Assim, eu gostei muito do filme. Aí você tá de brincadeira, velho. Primeiro, a trilogia original nunca achei muito boa mesmo. Ah, vai tomar no seu cu, Luiz. Vai, peraí. Gosto muito de ti, Luiz, mas vou pôr no mudo também, tá? Não, é o seguinte, a trilogia... Assim, o primeiro filme da trilogia era bom, o segundo também era bom nem tanto, e o terceiro, vamos dizer, é uma cagada. A ideia do remake realmente não precisava ser um remake, como vocês falaram, de... metade do filme recontando a história, eu acho que podia ter sido feito de uma forma bem mais dinâmica, né? Que assim, algumas mudanças da origem eu gostei. A ideia dele ter a máscara, eu achei que foi uma ideia interessante, que até fez uma homenagem à própria história do Homem-Aranha, né? A questão da luta livre, que no primeiro filme, vamos falar, é mais galhofa do que qualquer outra coisa, né? A parte do lançado de teias, pra mim, é uma coisa que eu gostei muito, porque pra mim, sempre aquela história da teia orgânica... Na trilogia original, pra mim, era a saída mais fácil que tinha. Sim, uma coisa que me incomoda muito da trilogia era já começar com a Mary Jane. Kristen Dunst é bonita, mas não é Mary Jane. Eu acho que ele... E a Gwen Stacy, a gente viu, né? Ela é a Gwen Stacy mesmo. Agora eu vou falar das coisas ruins do filme. Vamos lá. O Lagarto achei muito mal desenvolvido mesmo. Eles não definiram se o Curtis Corners é um vilão ou é um mocinho. No começo, dá a entender que ele é um cara... que seria igual dos quadrinhos, seria um cara bom, mas que o lagarto corromperia. Aí no meio do filme parece mostrar que não, que na verdade ele é um sacana, que também faz coisas sem ética. Aí no fim parece que tentam redimir ele quando ele salva o Peter de cair do prédio. Então pra mim o personagem, tanto como o lagarto como o Curtis Corners, não definiram. É como vocês falaram, ficou uma coisa genérica. O Capitão Stacy eu acho que foi mesmo subaproveitado, mas... eu acho que ali só quiseram mesmo mostrar a importância da morte dele para a vida do Peter, né? Embora não tenham realmente mostrado, vamos dizer assim, conexão entre a vida do Peter e dele, tirando o relacionamento dele com alguém. E para mim, um dos piores furos do roteiro é a questão da Gwen saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso para mim é um dos furos que não precisava de forma nenhuma. A gente nunca... eu cheguei a essa conclusão. A gente nunca vai entender esse Homem-Aranha da maneira como ele foi concebido. Porque ele não foi feito pra gente. Não é o Aranha que a gente conhece. Ele é muito mais próximo, em questão de espírito, ao Aranha do Bendis, cara, do Ultimate. Que é o moleque que faz merda, velho. Entendeu? Claro, cara. Claro, esse Homem-Aranha... na real, eu acho que eles só leram o Ultimate Spider-Man, cara. Eles não leram as histórias clássicas do Homem-Aranha, eles só leram Ultimate Spider-Man. Mark Webb, ele só acertou a mão nas cenas do Homem-Aranha com a Gwen Stacy. Uma ou outra cena de ação, que eu acho até que é muito mais mérito do coreógrafo do que do diretor, né? Que é do cara que dirige as cenas de ação, que coreografa as lutas e tudo. Porque, olha, de resto, ele erra muito a mão, cara. O fato que tentaram trazer o Aranha tudo pra linguagem dos adolescentes. Eu tava vendo um negócio que não é pra mim, entendeu? Assim, as piadas pra mim não funcionaram. Não, mesmo a hora que o Aranha começa a trollar. Muito idiota, cara, humor pânico. As cenas de ação, que eu acho que são o ponto forte, é muito bem coreografado, mas também não é empolgante. Acho que a trilha sonora, inclusive, ajuda nisso. A trilha sonora é fraca. Não é um vilão carismático. Para as escolhas. O Peter Parker, você não sabe se ele é gênio, se ele é inteligente, se ele é um moleque só esperto. É, ele tem momentos de que parece ter um QI acima da média e depois tem uma ato de burrice impressionante, né? É aquela sensação mesmo de você botar os melhores jogadores em campo e botar, sei lá, o Joel Santana como técnico. Assim, tem qualidades o filme que, assim, só que os defeitos dele são tão gritantes que tu não consegue aproveitar, cara. Desperdiçaram uma chance de pegar todo o feedback dos três filmes, né? Pegar tudo que funcionou e não funcionou e fazer uma equação boa disso tudo. Desperdiçaram a chance, né, cara? Desperdiçaram mesmo, na minha opinião. Eu acho que o saldo do filme é positivo, porque eles passaram essa parte. Ok, já contaram a origem do novo do Homem-Aranha, já deu pra entender que é um reboot. Eles escolheram um bom protagonista, e se botar um diretor competente e um roteirista que entenda minimamente de Homem-Aranha... Vamos falar da cena secreta. O que foi aquilo? É o Norman Osborn, cara. Só não escolheram um ator ainda. Um negócio que eu achei legal, cara, isso eu achei legal do roteiro, que os caras, eles fizeram o link certinho pra aparecer o Duende Verde. Porque se você for parar pra observar, o Lagarto seria o quê? Um proto-duende. Eles fizeram o link, tipo, na história, interessante, porque assim, toda hora eles citam que Norman Osborn tá morrendo. Não, legal, é o que eu disse. Até metade do filme eles tinham umas sacadas boas, assim, mas depois parece que abandonaram, sabe? Ah, temos que acabar, acabou o dinheiro do orçamento, vamos fazer de qualquer jeito agora, sabe? Vocês não deram muita sacanagem não ter mostrado a equipe da SWAT lutando contra o Aranha, transformado em lagarto? Claro, pô, assim, já tinha negócio que eles estavam anunciando desde antes do filme, tinha que ter mostrado eles transformados, né? Não tinha... Pô, eu fiquei esperando, bom, pelo menos vai ter uma cena foda do Homem-Aranha contra um monte de lagarto vestido da SWAT. Cara, eles não aparecem mais, cara. E outra coisa, não tem nenhuma degeneração do lagarto, sabe? Uma prova de que o soro de fato era nocivo e tal. Na real, o plano do lagarto tava correto, né? Ele ia transformar todo mundo. Acho que vão dar as notas já pra fechar, não? Pra mim, eu vou dar uma nota 6,5. Porque... Isso. Não, mas pra mim, como eu falei, tem coisas do filme realmente que são fracas. Eu acho que teve muito desperdício. Mas é um filme assim, tipo, analisando ele só como filme, sem fazer a comparação com 2002, é um filme bom. É um filme de ação, normal. São filmes pra se divertir só. Não é um filme pra ser super ultra detalhado, até porque a história já tinha sido contada. Eles tentaram recontar uma coisa que já existia. Cara, vamos analisar o filme como um filme em si. O filme como um filme em si, ele realmente ele fica num nível de um filme de super-herói, tipo Hulk, tipo Elektra. Não, de tipo Demolidor, vai. Cara, tu tá ofendendo Demolidor, que é um filme que eu nem gosto, cara. Se você nunca viu nada do Homem-Aranha, nunca viu nada, não viu desenho, não viu a trilogia original, não leu quadrinhos, você ficou numa caverna há 60 anos e resolveu sair e ver esse filme... Um nota 6,5, 7, porque ele tem parte técnica boa, os atores estão bem caracterizados. Só que, cara, o roteiro dele é muito ruim. Tem várias escolhas que o roteirista fez erradas, que não funciona. Muito potencial dos personagens desperdiçado. Todas as cenas boas estão nos trailers. Só que o filme ele sofre tudo isso porque, a meu ver, é um reboot muito prematuro. O filme de 2002, cara, tem 10 anos, é muito recente, tá muito vivo na memória de todo mundo. Então, assim, é injusto, cara, porque o filme do Homem-Aranha, o primeiro pode não ser perfeito, mas ficou muito icônico. Dá pra comparar com o filme do Super-Homem do Christopher Reeve, que todo filme do Super-Homem agora vai sofrer com a comparação, por mais anos que se passe. Né? E assim, esse filme do Homem-Aranha resolveu ser diferente, mas foi um diferente errado. Tinha a opção de ser um diferente certo e não foi. Eu, como fã do Homem-Aranha, fiquei muito chateado, tipo, desperdiçado. Gostaria muito de gostar desse filme, não consigo. Bom, vamos lá. Vocês são bem racionais aí pra dar as notas e tal. Eu não sou tão racional assim pra dar a nota, não. Eu acho que... Eu não vou ficar considerando que se eu não tivesse visto a primeira trilogia, ou se eu tivesse hoje 18 anos de idade e tal. Vou aqui pro emocional, não diria ignorante, diria emocional. Se a molecada hoje, criada ovo maltine e leite com pera, vai adorar o filme, vai achar, pô, lá, o Peter Parker tá hipster, tá foda, muito maneiro e tal. Cara, eu não me importo. Pra mim, o filme foi uma merda. Do, sei lá, dois, porque a Emma Stone tá muito bem como Gwen Stacy e tem um bom ator pra fazer o Peter Parker quando realmente for o Peter Parker que ele estiver interpretando. Tenho certeza que vai ser bem, que ele vai interpretar bem. Mas no restante, é muito furo de roteiro, são situações imbecis. Sei lá, não consegui gostar em nada. Eu vou dar nota 6, que é pra passar de ano se a média for 5, cara. E eu vou dizer por quê. Andrew Garfield, cara. Pra mim, ele carrega o filme nas costas, carrega o piano, carrega a câmera, carrega o diretor, carrega todo mundo. Carrega a câmera com o nome. Com o nome, é. Mas isso aí não foi ele, né, cara? Eu tenho certeza. Eu fico imaginando o Andrew Garfield, fã do Homem-Aranha, vendo esse roteiro, cara. Eu imagino que ele deve ter brigado com os caras. Se não fosse o Andrew Garfield, o filme era nota 3, por causa do 3D e da Gwen Stacy, cara. Acho que o filme tem momentos geniais, mas tem tanta coisa idiota, cara, que as cenas boas eu esqueci delas já. Eu vi o filme faz uma semana e tem tanta coisa ruim no filme que eu não consigo focar nas boas, sabe? Eu tô tentando, mas não consigo. E assim, ó, se você for ver esse filme, veja por causa do protagonista e por causa do 3D. E veja em 3D, gasta um pouquinho a mais, mas melhora um pouquinho a experiência. Olha, lembrei de novo que não falaram grande poder de grande responsabilidade. Diminui minha nota pra 1. Cara, agora que eu lembrei disso, tem razão. 5,5, cara. Pior de tudo é que esse filme, assim, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá curioso pra ver, tá arrecadando demais e a Marvel não vai conseguir recuperar os direitos do Homem-Aranha no cinema. Isso é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo. Cara, eu não sei se isso é tão ruim, porque se eles fizerem o que eles fizeram com o desenho, eles não precisam recuperar, na boa. Então, galera, foi isso. Isso aí foi a opinião da galera, sabe que o pessoal não ficou muito feliz aqui, mas nossa opinião não é verdade universal. Se você aí quer defender o espetacular Homem-Aranha, se você aí concorda com a gente, se você aí nenhuma coisa nem outra, mas quer falar o que você achou, você pode aproveitar aí os espaços aí do nosso site, nosso Twitter, que é @quadrincast, o nosso Facebook, facebook.com/quadrincast, os comentários do nosso site. E você aí que tá no feed, tá escondido, por favor, venha até a nossa página, deixa o seu comentário, dê hit pra gente, seu vagabundo, pra gente finalmente ganhar um patrocinador, pra gente não ter que tirar fotos nossas e publicar. O Batman no início, acho que o nego fez umas histórias do Batman só depois que foi contar quem era o Bruce Wayne. Então não importa. Verdade. Opa, foi mal. Desculpa. Participação especial da garota da Vast. Oh, o cara é famoso, velho. O cara tem até um Jarvis em casa, olha lá. Se não, pra ressuscitar alguém na Marvel, tem um táculo, né, cara? Não, que junta duas das quatro maiores forças do universo, né, cara? Que são ninjas e zumbis, né, cara? Eu não quero nem saber quais são as outras duas, cara. Piratas e robôs, cara. Na dúvida, uma dessas quatro. Ou é zumbi, ou é ninja, ou é pirata, ou é robô. Ah, mas o Demolidor só gosta de piranha também, né, velho? Tifoide Mary. A mulher tem o nome dela é Tifoide. Como assim? É. Eu quero a Mariana Sífilis. Mariana Sífilis. Essa tem que entrar pro final.